Clima. Acesse poloar.com.br. Também no oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Engove. Vai pra balada. Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde pra todos. Sejam bem-vindos. Boa tarde. E aí? Ah, é, né? Boa tarde. Beleza aí? Boa tarde. Boa tarde. Tá certo. Você não foi? Ah. Tudo tranquilo aí? Boa tarde. Ah, boa tarde. Tudo tranquilo. Ô, seu Bento, tudo tranquilo? Bom, uma segunda-feira sem placares, né? Então, tudo carmo, né? Assim, calmo numas, né? Liderança, né? É, exatamente. Santos primeiro. Vamos começar, então. Vamos começar hoje com o peixe? É, começar com o primeiro, né? É, começar com o líder, né? Vem voando, né? Não perde clássico, né? Melhor. É, verdade, tá bom. Começar com o peixe aí, por favor, São Bruno. Peixe. Santos, por gentileza. Começando com peixe. Atenção, peixe. Peixe. Peixe na farra. Peixinho, né? Peixinho. Peixinho. Sábado. Imagina o dia que virar peixão, né? Sábado foi o peixinho. Ô, RG, me fala uma coisa azedão aqui. Azedão sempre com as agulhadinhas. É. Não, não, não, é isso. É que o líder do campeonato tem que ser. Popô. Mas é difícil, né, agora mandar o Thiago Ribeiro embora. Né, que sempre quando ele entra tem Thiago, representado. Thiago no peixinho arrebentou. Então é difícil, né? O cara tem um alto salário, mas o Santos tá querendo, pensando em dúvida se vai negociar o jogador, se ele vai embora ou não, mas o cara jogou bem no sábado, como o time inteiro do Santos, atropelou Marília 4-1. É. E agora vai pra Londrina pela Copa do Brasil. E joga amanhã. Joga amanhã, na terça-feira. Exatamente. Olha, vou repetir assim, desenhar? Vou desenhar. Porque não pode ser. Eu disse isso a semana passada e recebi muitas críticas, que eu não sabia fazer conta, né? Enfim, aquelas coisas. Ih, rapaz! Essa foi endereço certo, hein? O melhor time do Campeonato Paulista, não é, Zaidão? É, não. É uma palavra muito bonita que eu aprendi, chamada chupa, né? É isso, bom, você não é futebol? Eu só fico triste, né? Que mas o Santos. É futebol clube aí, como é que é? Voando quando aí. Eu falei que o Corinthians era melhor que o Santos na semana passada, RG, eu me referi a aproveitamento. Aproveitamento, o Corinthians tinha um aproveitamento melhor que o Santos. Isso mostra que o Corinthians estava melhor que o Santos. Não, mano. Vou desenhar então. Pra... Não era pra você, mas vou desenhar. Quer uma lousa, RG? Quer uma lousa? Não, não é melhor. Eu sou melhor. Eu não fico deixando. Melhor, melhor. Não, não foi pra você. Ah, tá. Não, porque o outro falou chupa. Ah, né? Mas aí você fica comprando. Você fica comprando o boné dos outros. É melhor no sentido de pontuação. Eu entendi que o Corinthians tem um jogo a menos. Um jogo a menos. Só que. Mesmo assim. Só que o Corinthians tem que fazer esse jogo a menos, ganhar e aí passar a ser melhor que o Santos. Naquele momento, não era. Naquele momento, em pontuação, o Santos é primeiro na chave dele e primeiro no geral. É só isso. O Santos hoje ele tem um aproveitamento dos pontos que disputou de 87%. Agora, por exemplo, ele tem 85% com o jogo a menos. Isso. Agora, por exemplo, se o Corinthians ganhar o jogo dele, ele empata em pontos. Mas tem que golear, né? Mas não vai ganhar, não. Com a Portuguesa. Não. Mata com o Santos. Tem que golear e passar em saldo, né? Então, ou seja, chupa. Então é só isso, seu Bento. É só esclarecer. Tá certo. É, eu só fico triste. Diga, Zé. Depois da campanha do Santos, ontem só se falou negócio de. É, de protesto, né? Uma pena, né? É, porque se é outro time, vamos falar do Corinthians. Bom, né? Ninguém fala do Santos. Embora, não. Não, ninguém, o Santos vai disputar a Série B do Paulista ano que vem, né? Tô vendo. Chupa. Você acha que a galera fala pouco do peixe? Ah, pode falar que nem fala do peixe, né? Parece que nem existe peixe no mundo, né, Gê? Não existe Santos. Cara. Mas não precisa, o Santos já é a manchete, né? O time do Santos já é a manchete. A gente vai aos poucos aí calando a boca de todo mundo. E se não me engano, o jogo. A gente? O jogo de final de semana. A gente, jornalistas, né? Entendi. O jogo no final de semana é no Pacaembu, né? Pensei que era outra coisa. Eu nem sei, eu sei que vai ser vitória. É no Pacaembu, né? Pacaembu. Tá certo. Tudo bem. Nossa, aliás, de falar de protesto do governo, tudo que o governo fez tão bem pro futebol brasileiro, não é verdade? Nossa, as pessoas todas com a camisa da seleção. Daqui não, larga, todas felizes, larga o troço aí. Tá tudo correto, não é? Você viu que o Neymar quer voltar, né, RG? Já? Você não viu, não? tá insatisfeito lá, ele falou, ó, quero voltar a jogar no time grande. Não, eu sinceramente... Quem que... falou isso? O Neymar. Ah, é. O Bolívar brigou lá. O Barcelona não é grande, Zedão? Não, perto do Santos não, perto do Real Madrid deve ser. O Barcelona enfiou 4 aquele dia, não, outro, da outra vez? Aquilo ali aconteceu, só pro Neymar ir embora, foi tudo uma festa. Ele quer voltar. Que parece que ele deu xilique lá. É, porque ele falou, quero voltar a jogar no time grande, no estádio grande, no estádio bonito. Então, assim, chupa Barcelona também. E ele quer ver o Belmiro. Mas peraí. É. É. Oh, oh. Até o Pacaembu também. Ô, oh, mas peraí. Ah. Mas fala pra ele voltar depois que eu for pra lá. Né? Senão... Não, inclusive você que vai trazer eles. Ah, né? Tá. Aí tá certo. O Neymar saiu ontem. Dando pitizinho. De raiva. Deu um chiliquinho lá? Ah, deu pra falar. Ele tava bem, né? Mas por quê? Tava bem. Mas pode falar. Mas por quê? O Luiz Henrique. Eu não vi nada esse final de semana. Não, tirou ele do jogo, ele saiu bravo. Aí o Luiz Henrique saiu pra tipo dar a mão. Aí quando viu que não ia dar a mão, ele já não deu porque o Neymar passou. Rápido, depois ele sentou no banco, jogou a caneleira, botou a camiseta. Mas aí também não é muita melindragem. Botou a camiseta por cima da cabeça. Saiu, pô. É, mas pô, mas aqui não precisa isso, né? Não precisa, pô. Na Europa tira um conceito kit, é diferente. Vai tirar o Neymar. Mas aí que tá. Mas lava as mãos, saiu porque o treinador pediu pra sair e acabou. Mas quem tá pior que o Neymar é o Ibra, né? Não, esse aí diz que a França não quer, viu, mas nem... Você viu? O Ibra foi substituído e falou, chamou a França um país de merda. Você tá brincando. Não. Aí estão pedindo pra ele sair de lá. Quem falou? O Ibra. Nossa, que falou, demente. A França é um país de merda. Que a torcida tava vaiando. Aí ele se desculpou, mas os caras... Ele se desculpou, mas parece que a galera lá... Tá não, pedindo, não vai aceitar. Parece que os políticos tá pedindo pra ele sair de lá. Ele falou que a França era um país de M e que o PSG não merecia estar na França. Ele falou que a França não merecia ter um país como o PSG. Olha, país de M. Tem muita historinha de negócio que PSG fala as coisas, depois fala, não, foi no calor PSG. Do negócio. Geralmente no calor da história que as pessoas falam aquilo que elas sentem de verdade. É, que agora virou moda, né? Falar e pedir desculpa. Você não viu o Rafinho que falou dos caras do Shakhtar Donetsk? O melhor coisa que eu ouvi sobre um time de futebol de um jogador. Ele arrebentou com os caras. Tá certo que o Marília é talvez o último colocado, não ganhou nada até Marília agora. Tá mal. Mas o importante também é que o Santos vem fazendo aí o dever de casa. Chegou lá, atropelou como se não houvesse. Tudo bem. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse adversário. E é o que a gente tem dito aqui. Time grande contra time pequeno, pô, pelo amor de Deus. O Marília já é o primeiro rebaixado. Né? Não interessa, pô. Tá certo. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chama aí, seu Bento, Corinthians. Ah, Coringão, mano. E aí, Bento? Beleza? Suave? Beleza, tranquilo. Conheço que empatou no final de semana, né, com o RBR Brasil. Sim. Né, já chegou atrasado lá no Uruguai. Chegou atrasado, mas tá lá pra enfrentar o Danúbio. Né, amanhã. Chegou atrasado. Tinha hora pra chegar? Não, não sei. Tem a hora pra fazer o check-in, tá louco? Não, é isso, pra fazer, treinar, pô. Ah, que treinar, o time de Corinthians não precisa de treino. Tem que conhecer o gramado, tem que fazer as coisas certinho, chegou atrasado lá. O time do Corinthians não precisa de treino. Aeroporto, precisando embarcar, essas coisas todas aí. Mas o Renato Augusto não sabe se joga. Olha, ele falou hoje aí que ele ainda não tá 100%. Eu, se sou o Tite, conhecendo a situação do Renato Augusto, sabendo que é um jogador aí propenso a lesões, eu não colocaria o cara. Sim. Ainda mais contra o Danúbio, que é o sparring da chave, tá certo? É, o empate pro Corinthians lá não é mau negócio, não. O empate lá já meio que joga pra escanteio de vez o Danúbio, porque não tem um ponto sequer na chave. E o Corinthians depois pega o Danúbio jogando em São Paulo. Eu acho que o Corinthians, se souber jogar de maneira inteligente lá, pode até conseguir uma vitória. Mas já tá, não tá, mano? Classificado? Não, o Corinthians, matematicamente, ainda não, RG. Psicologicamente, o Corinthians vive um bom momento. Ganhando mas amanhã... O Corinthians, ele tem 6 pontos só. Porém, só tem 6 pontos na chave. Jogou 2 jogos e ganhou os 2. Agora, se perder amanhã, fica com 3, com 6, o outro com 3 jogando de novo contra eles. Não, mas aí não tem problema. Eu não vejo aí o Danúbio em condições de vencer o Corinthians, né? Não. O Corinthians tá numa situação muito boa. Bola não tem mesmo. O Corinthians hoje, dos brasileiros, ele tá na melhor situação, por enquanto, na Libertadores, é o Corinthians. Eu também acho. E, querendo ou não, Bento, eu, se fosse o Tite, eu colocaria o Danilo pra jogar ali do lado do Jadson. Pouparia o Renato Augusto, pelo menos, pra mais um jogo aí, pra que ele possa voltar 100%. Não adianta você colocar um jogador aí que tá lá, sei lá, meia bomba, tá certo? Que o cara esteja a 60%, 70%, e numa dessa o cara toma mais uma entrada numa perna que já não tá boa, tá certo? O tornozelo do cara já tá zoado. O cara toma mais uma pancada e todo mundo sabe que jogar contra o uruguaio lá não é tarefa das mais fáceis, Domênico Gato. Então eu acho que, se eu fosse o Tite, se ele pudesse talvez me ouvir, se eu pudesse aconselhá-lo em algo, eu colocaria o Danilo pra jogar. Mas ele sempre ouve. Eu fui sábado. Sempre você é o cara. Agradeço a ti pelo conselho. Eu fui lá ver o jogo Corinthians Red Bull. Melhor lance da partida foi o Sheik empurrando o árbitro. Aliás, você tirou uma foto com uma amiga minha. Eu vou dizer um negócio. Benjamin Garanhão. Eu vou dizer um negócio pra você. O Red Bull fez certinho. Sabe que não dá. Se jogasse de igual pra igual, ia tomar. Né? Red Bull se fechou. Jogo com 11 jogadores o tempo inteiro lá atrás. Vai ser isso aí mesmo. Ah, mas eu acho o futebol feio desse jeito. Mas não tem jeito. Eu, se sou o árbitro, eu garfo o Red Bull. Não, mas os caras sabem que são piores. Mano, os caras sabem que são piores. Aí se fecha. Domênico Gato, numa luta de boxe, se perder ele um, tá bom. Se empatar, ele melhor ainda. Quando um só quer combate, Domênico Gato, no boxe, o juiz chama os dois e fala: lutem. Mas tem que ser. O futebol deveria ser assim também. Mas o Red Bull não deu porrada, não bateu. Só que jogou com 11 caras atrás. E até ameaçou o Corinthians em determinados lances ali. O Cássio fez umas boas defesas. O Corinthians também não entrou, né? Treino de luxo. Tá se poupando pro jogo de amanhã. E tinha 30, quase de novo, né? Torcida do Corinthians, torcida do Palmeiras lotando aí, né? Torcida do Corinthians estava, tinha 32 mil pessoas. Mas aí eu acho que tem uma explicação, Benjamin. Fora o fato da arena, fora o fato do torcedor do Corinthians ser fanático também, tem o fato do fiel torcedor. Porque você, quanto mais jogos você vai, mais chances você tem de numa final, por exemplo, que é um jogo cobiçado. Indo, né? Porque você tem uma prioridade de compra quando você tem um número X de jogos ali. Por isso que é legal você ir bastante nos jogos, porque você cria aquela fidelidade e você cria uma pontuação. Você quando tem... chega num jogo cobiçado, Domênico Gato, você tem a prioridade. Se você chegar numa final de Libertadores, mano, o cara tem prioridade. Se o cara não tiver ido, e o cara abre, por exemplo, vamos supor, o cara que tiver 20 pontos, tá certo? Ele foi em 20 jogos do time. Ele tem prioridade. Roeu o osso. É por isso que eu defendo muitas vezes quando o clube força o cara a se tornar um sócio-torcedor, um fiel torcedor, um avante, enfim, o do Santos lá que é o sócio-rei, porque você prestigia, Domênico Gato, o torcedor assíduo, aquele cara que vai sempre. É. Porque o cara que é modinha, o cara que fala, tem todo o direito, isso aqui não é uma crítica, mas o cara que só fala que quer ir na final, desculpa, ele não pode tirar o direito de compra de um cara que foi no campeonato todo. Exatamente. Eu penso assim. Não, mas eu prefiro, até mesmo eu, RG, eu posso ficar fora de uma final porque eu não fui em todos. E eu não posso tirar o direito do cara que foi. Eu acho legal. Eu acho que isso até é injusto. Se o cara é sócio-torcedor, esse é o benefício que ele tem que ter. Eu acho legal. Bacana. Então é por isso que a torcida do Corinthians, RG, ela coloca em média aí um público de 25 mil, 30 mil pessoas. O Palmeiras tá pondo isso também. Né? Tudo bem. É legal. Eu acho legal. Mas também tem o torcedor que só quer ir escolher. Ah, não, tudo então, bem. Ele pode, mas aí ele vai comprar aquele ingresso caro de 400 reais. Tudo bem, ele tem que ter condições para poder também assistir o jogo. Porque ele, tem gente lógico. Que não pode ir em todo jogo. Lógico, tem os dois, lados. Só que o cara que foi em todos, ele tá contribuindo mais com o clube, porém ele tem que ter prioridade. Tem cara que compra para comprar nos setores populares, porque geralmente o setor popular, Domenico, é o que esgota mais rápido. É isso aí. Então é aquele soborô, tá certo? Como diria meu avô, aquele soborô que é aquele ingresso de 400 pau, aí o cara que tem aquela condição aí, quer só ir na final, ele pode pagar aquilo. Inclusive, você falou que tem cara que compra e não vai, né, mano? Tem. O cara compra o ingresso pra dizer que não. É que o Corinthians... Ele não pode ir no jogo, mas ele quer manter a assiduidade. O Corinthians, ele tava estudando a possibilidade, não sei nem se isso já entrou em vigor, do cara que comprou o ingresso e não foi por algum motivo... Repassar pra alguém. Não. Ele tem aquele valor estornado. Eu não sei se isso já começou a acontecer, mas o Corinthians aí, justamente pra evitar, Domênico Gato, de ter talvez aí aquele dinheiro, mas o estádio tá vazio, você impedir talvez um torcedor que queira um cara que queira ir nessa partida, o cara tá impossibilitado porque alguém já comprou o ingresso, mas esse cara não quer ir, ele só quer computar talvez um jogo a mais no fiel torcedor dele. Mas ele computa? Então, eu não sei. Antigamente computava. Antigamente computava no sistema. Hoje em dia, só ia validar o ingresso aí como jogo válido, tá certo? Pra ele adquirir essa prioridade de compra, caso esse ingresso fosse passado na catraca. Sempre computa. Eu vou me informar aí a respeito pra saber se for. Mas se o cara compra e não vai... aí não computa. Antigamente, valia, Sombra, como se tivesse pago o ingresso, tá certo? Mas hoje, o ingresso era dele. Hoje, o Corinthians estava estudando a possibilidade de estornar esse valor pro cara e não valer, tá certo? Como crédito para que ele pudesse... Mas se não estornar, valeu. Mas o dinheiro é o mesmo, ora. Sim, Portugal. Não, Portugal, mas você não tá entendendo. Porque, por exemplo, se estornar o dinheiro, o cara não foi. Vou explicar. O cara numa dessa, Portugal, ele quer adquirir o direito de comprar um jogo numa final. Mas ele não foi em nenhum jogo, tá certo? Ele comprou 20 ingressos e não foi nenhum. Pagou pra nesses jogos, por exemplo, um clássico, que é um ingresso cobiçado, muitas vezes o cara não indo, ele tira o direito de uma pessoa estar dentro do estádio. Isso aí. Entendeu? Eu acho que é até injusto. Por mais que o cara tenha o direito de comprar e não ir, o ingresso dele, Mas eu acho que é injusto, se houver a possibilidade de alguém estar lá dentro, tá certo, assistindo o jogo, você, por exemplo, não quis comprar, você comprou o ingresso, mas não quis ir. Sim. Eu só queria talvez somar um pouco mais aí para ter os pontos de fidelidade, para ter o benefício para que você pudesse comprar num jogo concorrido. Não. Mas eu quero ir no jogo e eu não tenho mais a possibilidade porque você comprou o seu ingresso e tirou o meu direito, entendeu? Mas aí precisaria o Corinthians devolver esse ingresso pro cara. E contas como você não foi, é isto? E se chegar no dia do jogo, o cara fica doente. Ele arruma um atestado médico falando, não vai tirar o meu... Então, não, fiquei doente. Isso implica uma coisa muito louca, mano. O cara pode comprar e você pode revender. Se ela usar, que não tá vai. Tá dizendo aqui, ó, só computa quando gira a catraca na entrada. Então, é o que eu tô falando. Corinthians, antigamente, quando lançou o plano do Corinthians, tinha muita gente que fazia isso, Domenico Gatto. Por isso que eu tô falando. Hoje, eu acho que já mudou o sistema. Mudou. Bom, continuando com as manchetes do Estádio 97, manchetes que estão no oferecimento de Grupo S, o nome construído com história, também da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais, seu Bento. Opa, só para dar informação aqui, ô Bento, do Corinthians ainda continua assim. Parece que o sistema não mudou, o cara pode comprar e não ir. Por isso que muitas vezes aí aparece um público, vai, de 30 mil pessoas, e o ingresso está vazio. A impressão é que o estádio tem menos gente. É justamente por causa disso. Penso eu ser um direito dele comprar ou não comprar cheiro, mas é outra coisa. Parceiro, penso eu ser um direito dele. Todos vão falar Santos hoje, não? Não, hoje não. Já falamos. Tá bom. Né? O paineiro é o seguinte. Mas obrigado, Caíto Grimaldi. Ó, seu Bento. O que foi? Faltou a manchete do Santos. Já falou. Ah, já foi? Tá bom. Você quer estou, duas vezes? Não Sim. estou feliz com a mudança de horário, mas se for em benefício da nação, acho que eu aprovo. Precisa jogar um pouco mais de bola, né, Domênico? Palmeiras ontem. Frigideira, liga pro travou ontem lá no horário matinar lá, né, Domênico? 11 horas da manhã. Não é que travou. Eu acordei lá meio gongado. O senhor pensa, domingo assim, de manhã tem aquela música, né? Domingo de manhã o senhor foi aqui, ver o Palmeiras, né? Eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. Vendo o Verdão. Exatamente. A torcida cantou te incentivando domingo de manhã. É. O problema não é só esse. O problema é que o Palmeiras teve o mesmo problema que o Corinthians, né? É. O time se fechou todinho, 15, e fica difícil. Fica. E quando você também não tem jogadas ensaiadas, o time é mal treinado, acontece esse tipo de coisa. Certo. Entendeu? E uma maneira de curar não foi chute de longe? Então, mas os caras não chutam. Tem os caras não chutam. Eu assisti o Portugal, infelizmente eu não pude assistir o jogo, porque também, porra, velho. Eu saí lá da festa do Energia na Véia, tava dormindo. Sucesso em falar. Saiu mamado. 5h30 da manhã. Hã? Meio... Não, eu não sei, não bebo. Não, bebo. Não, bebo. No trabalho não, agora acaba eu bebo. Eu acho um absurdo o cara que vai trabalhar, é um ponto de vista. O cara que vai trabalhar, ele não pode beber, é o meu ponto de vista. Mas aí, cada um é cada um. Mas voltando ao jogo de Nossa, futebol. Nossa, que parabéns, que tapa com luva de pelica agora que você deu no Mota. Eu acho que o cara que tem que trabalhar, ele não pode misturar. Senão... O cara que bebe é o cara que tá curtindo a festa. O cara que pagou pra curtir. Esse eu cara não é... concordo com eu você, não. Irmão. Eu tô lá e eu tomo água, velho. Eu sou... Não, beleza, meu Domênico. Eu sou de Cristo. Bom, vamos lá. Deixa eu falar aqui do Palmeiras. De Cristo. Né? É DJ de Cristo. DJ de Cristo. Meu amigo, meu amigo, Domênico Gato. Sou de Cristo. Locutor de Deus. Locutor, aquele DJ, meu... tudo de Cristo. Aquele nosso amigo Adriano Pagani é DJ do quê? Ah, não sei. O Pagani, quando está discotecando, não bebe. Eu sei quando discoteca, não bebe. Ele é conhecido no underground paulistão como DJ 666. Bebe um pouco, quer dizer, né? Ele bebe pouco? É, um pouquinho. Bom, mas, ô, Dodô, tem que beber e fazer filho, meu irmão. Bom, mas é complicado. Eu vi os melhores momentos e o Palmeiras não chuta. Até recebe algumas bolas de... Pra que serve o quadrado, né? Teve duas oportunidades que eu vi nos melhores momentos. O Gabriel chutou uma de fora da área. O Gabriel quase fez o primeiro gol dele como profissional, né, o Gabriel. Foi passe do Dodô, né? O passe do Dodô. Rolou a bola açucarada. E o menino bateu bem, mas pegou um pouquinho só fora da onde tinha que pegar. E a bola passou raspando a trave, beijando a trave. O Campeonato Paulista é uma porcaria. Essa é a verdade. Posso falar mais um detalhe aqui, Domênico? É um lixo. Pega esses times mequetrefes e aí engana o torcedor. Ah, ganhou do 15, ganhou do Red Bull, ganhou do Capivariano. Aí pega um time maior e perde. Eu pego o Santos e chupa. Não adianta, não adianta, entendeu? Tem que ganhar clássico, ganhar de time bom. É esse meu ponto de vista. Mas um detalhe aqui que é impressionante, né? O que acontece com o Vardívio, cara. O cara é convocado sem estar jogando, tá se recuperando. Tá com furunco, fala a verdade. E aí o Sampaoli lá divulgou a lista, né? Que é uma data FIFA. Ele quer? Leva ele lá. Então, olha aqui, ó, gente, vamos prestar atenção. O Valdívia, é o meu ponto de vista, não tem informação nenhuma. e tem um achômetro aqui muito grande. O Valdívia não joga mais com a camisa do Palmeiras. Não joga. Esquece o Valdívia. Esqueçam o Valdívia. O Palmeiras também não tá nem aí se ele vai ficar. Os caras estão tomando conta da coisa. Ou ele aceita o que o Palmeiras está oferecendo, que é bem abaixo do que ele ganha. Quase a metade do salário dele. Mas se quase jogar a metade... bastante, ganha mais do que ele ganha hoje também. Não. Tem esse detalhe, não? Não. Não. É, não, ganha igual. Não, se for campeão, igualmente igual. A informação que eu tenho que é o salário que tá todo mundo ganhando lá. É o piso ali. O piso não, é 250, o filho. O teto, desculpa. Qual a chance dele jogar todos os jogos pra ganhar é também teto, isso, o teto, hein? O teto é 250 com produtividade máxima, cacete. Não tem mais que isso lá. O Valdívia tá no rodapé desse jeito. A não ser, Portuga, salários... contratos que já tinham sido feitos antes. O Prazo é um desses, que ganha 300, entendeu? Valdívia ganha, antes ganhava 400 e pouco, 400 e fumaça. Agora, eu quero jogar no Palmeiras, ou se enquadra nisso que tá aqui, ou não vai ficar, filho. Não vai ficar. Mas tem proposta do outro clube pra ele? Não sei, não sei. O Cruzeiro tá muito interessado, o Cruzeiro inteiro, o Valdívia. Cruzeiro mesmo, porque... Cruzeiro e o Flamengo. O Flamengo, não sei. Sei que o Cruzeiro tá muito interessado. O Flamengo acho que não, viu? Ô, Jojo, eu vi que o Flamengo queria, viu? Agora, ô, Sombra, Jojo? Só pra enquanto vamos pra outra... Com relação ao Palmeiras, é isso aí. Queria só pedir uma ajuda aqui, no sentido aqui de uma caridade aqui pras pessoas, é o seguinte, olha só. Pedindo aqui doação, doadores de sangue, o Hemocentro da Santa Casa, que fica na rua Marquês de Itu, 579, tá? As pessoas que puderem doar em nome da Hiroko Sato Piso, tá precisando muito lá, urgente, tá? 73 anos de idade e tá precisando de sangue, tá bom? É Hiroko Sato Piso, com dois Z's, Pizzo, tá bom? Hemocentro da Santa Casa, fica lá na Marquês de Itu, 579, telefone para informações 2176-7258, tá bom? Quem puder, ajuda aí que vai ser muito legal, muito obrigado. Legal, a galera que puder colaborar. Puder colaborar é bacana. Doar sangue você tá fazendo bastante. O Mano antigamente favor, ele ia sempre doar sangue. Agora que desleixou. Nada, porque agora é meu sangue. Ganhava lanche, mano. Agora meu sangue tá turbinado. O último que recebeu o sangue do Mano foi um animal chamado Balubeiro e Ruê. Esse refugou, não gostou, foi uma coisa de louco. Se um pernilongo me picar, ele vira uma pomba, velho. Domênico. É um sangue totalmente fora do. É isso aí, mano. Se o Hulk fosse criado hoje, eu ia dizer que é dele. Meu Deus, hein? Mas o que vamos, o que vamos. Vamos lá, fala do tricolor, bem. Tricolor ontem, conseguiu uma virada em cima da macaca lá. Tava uma pressãozinha, o Rogério Ceni teve grandes defesas ontem. Aí o Kardec fez a virada, o tricolor virou. Virou a zica. E agora resolver aí com um jogo decisivo, né? Quarta-feira contra o São Lourenço. Tem aí o Dória, fora. Souza, fora. Luiz Fabiano e o Fabiano. Eu acho que não joga. Centurion. Essa é a única dúvida mesmo, realmente. Para exames amanhã, não é isso? É isso aí. Pô, põe o Paulo Miranda de centroavante, meu. Nossa, legal pra caramba. Boa, foi bem, né? Fez gol de centroavante, E é isso aí, Sombra. Então, tricolor semana decisiva agora. Virou pra cima da macaca. Eu vou te falar, nossa, um jogo que, meu Deus do céu. Nossa. Primeiro tempo, acho que o Muricy quis inventar mais do que. Nossa, pelo amor de Deus. Aí o segundo deu uma arrumadinha, mas ó, se a Ponte ganhasse não seria novidade, se empatasse. Tava no... Qualquer resultado ontem tava em casa, tava normal, viu? Porque foi terrível, terrível. Vale pela vitória, porque afinal de contas, mesmo jogando muito mal, pelo menos você sai com a vitória. Por isso, né? É aquela coisa. Essa vitória também não vai agregar em nada pro jogo de quarta-feira. Não agrega em nada. Por outro lado, se perdesse, atrapalharia um pouquinho mais. Fica aquela crise, coisa, né? Fica aquela, nossa, perdeu mais uma. Que pressão. Porcaria. Etc e tal. Mas é isso aí, cara. Aí tem essa história aí dos ingressos. Que história de ingresso? É que assim, ontem, o Aydar... É outra história. O Aydar deu uma entrevista falando que... Estava conversando com a Federação Paulista de Futebol e com a PM para poder liberar mais ingressos, a cota de ingressos para a torcida do Corinthians. Como ele veio aqui até na eleição dele, ele já tinha tido essa ideia, já tinham falado mal pra caramba. Aí a torcida do São Paulo quis matar ele. Quis matar ele. E aí, quando ele veio aqui naquela época no estádio, ele falou isso, os caras já queriam matar ele, mas beleza. Quando até o Corinthians jogou no estádio do Palmeiras, que teve aquela confusão toda dos ingressos, ele voltou com esse papo, mas aí parece que tinha morrido. Porém, jogou no estádio do Palmeiras? Jogou. Mas o jogo contra o Palmeiras. Então. Sim. Então, é isso que eu tô falando. Naquela época, num dia seguinte, ele já tinha falado dessa história de aumentar a cota para os corintianos, fazer torcida mista e tal. Porque ele queria a grana dos corintianos. E a torcida queria bater nele, já tá vendo? Ontem, ele falou a mesma coisa, queria, ou já criou aquela polêmica. No final da tarde, o São Paulo soltou uma nota, né? Falando que não ia aumentar a carga de ingressos, ia continuar 5%. E pouco. Entendeu? Por que pra que tudo isso? Se o estádio do Morumbi não enche, Mota, é melhor você ter adversários lá dentro. Ah, tá, mano, para. Gente, estádio vazio não paga conta. Para, mano. Estádio vazio, mas não com adversário. O próprio Ataídio Guerreiro falou o seguinte, tem que liberar mesmo. Falou, a torcida do São Paulo, se tiver o portão aberto... E fala umas besteiras dessas pra ser usado por vocês. Mas, mano, a torcida do São Paulo vai ficar puta, eu concordo até com você. Ah, tá louco. Vai liberar o estádio, São Paulo pode perder no estádio, ser eliminado da Libertadores, como é a torcida do Corinthians. É inteligente pra caramba. É uma coisa legal e fica com dinheiro. Ah, vai te catar. Vai ser visitante em casa, tá maluco? O São Paulo hoje se resume a uma sequência bizarra de atitudes e declarações vexatórias. Exatamente. É um absurdo. Pensa antes de falar. O São Paulo Futebol Clube, mesmo que estava lá à beira da zona de rebaixamento, e quando estava na zona de rebaixamento, o São Paulo estava lotando o seu estádio. O São Paulo estava colocando lá, numa situação adversa, 50 mil pessoas, 40, 50 ou mais. Então, eu acho que se hoje nós temos um problema para o São Paulino ir ao estádio, eu acho que são outros 500. E que a participação da direção nisso, ela é enorme. Se hoje o São Paulino não está indo no estádio, eu entendo que é uma grande participação da direção do São Paulo nisso, a começar pela péssima logística, planejamento de venda de ingressos, tá? E lógico, tem aquele que, óbvio, tem vários inúmeros, não tem como medir, que fala assim, ó, não vou, porque o São Paulo tá tão perdido política e tecnicamente dentro de campo, tá tão perdido fora e tão perdido dentro, que o torcedor fala assim, mas não vou mesmo, o cara fala, ó, não vou. O cara fala assim, tô puto. E as pessoas têm o direito de não ir por não estar gostando do futebol. Sim. Não é verdade? Tem direito. Ah, mas eu sou o fanático, cada um faz aquilo que quiser da sua vida. Agora, se no momento antigo, de muita crise dentro do campo, o São Paulo ainda estava lotando o seu estádio, no momento de zona de ordem, agora vem com esse discursinho para abrir para os... É a mesma coisa que assumir a incompetência. Sim. Olha, a gente não consegue vender ingressos para São Paulo, então vamos vender para os corintianos. É a maior... Não tenho nem palavra para dizer. É o maior reconhecimento da própria incapacidade... A lambança de uma geral, direção. Né? O São Paulo Futebol Clube é uma grande lambança. Meu Deus do céu. Não sei quando isso vai terminar. Não tem uma semana de paz, gente. Não entendo isso. Não sei quando vai terminar e se vai terminar. Olha, é terrível. É terrível. Brincadeira. Vocês não são os bonzão aí que meteram o ingresso aí a R$120 a arquibancada? Vocês são os bacanas que vão meter a R$120? Acharam uma fórmula maravilhosa de meter a faca no pescoço do sócio do torcedor para ele virar sócio? Você não vai ter que pagar R$120 no preço de arquibancada? E agora vocês, como solução para a própria burrada, querem colocar abertura para a torcida adversária? É o fim da picada. É o fim da picada. É, vai ter que segurar o BO agora. Segura aí, ó. Segura o 120 aí. E reza para passar para a próxima. E reza, engole aí o 120. Eu engulo mesmo. É, não tenho dúvida. E para a próxima... Sábado, o Aidar ele foi até o CT lá pra conversar com o Muricy, pra colocar panos quentes, enfim. Por causa do Ataíde. Então, mas ele foi lá, né? Querendo ou não, também não acredito no Aidar. Mas ele teve a atitude correta nesse momento. Ele foi lá pra abafar a crise, pra falar, ó, tô junto com o cara, tô bancando o cara. O Ataíde não cai também. E não fez isso na frente das câmeras. Ele fechou a porta e conversou com o cara lá. Você bota uma fé nele, mano? Olha, Portuga, eu acho que quando você quer resolver de fato um problema, não é na frente das câmeras que você tem que fazer. Tá certo? Porque muitas vezes você acaba falando alguma coisa que depois vai ser noticiado no dia seguinte, e aí a crise vai ficar pior. Tá certo? Então, Motinha, quando você fecha a porta um contra o outro ali dentro, tá certo? Um olhando na cara do outro, eu acho que é mais fácil pra você tentar sanar os problemas e ser sincero. Até atitude, você pode ver que ontem, percebendo. Mas eu gostaria de uma testemunha junto. Não, mas no mínimo teve. Mas sabe por quê, mano? Se ele quisesse que eu fazer isso, não tinha vazado. Junto, é. E eu acho que até a atitude do Muricy, eu percebi pelo menos, não sei, e algumas pessoas falaram também, em entrevista até, você percebe que o Muricy tá com uma atitude diferente. Eu acho que tem a ver muito com isso, porque ele falou até na entrevista que ele não gostaria que o Ataíde saísse, né? E defenderam o Ataíde. Porque o Ataíde é muito importante para agora, o grupo. Agora, com todos os problemas que São Paulo tem fora de campo aí, o Muricy também precisa se ajudar um pouco, hein? O Muricy também precisa se ajudar. Porque o São Paulo joga titular, joga reserva, joga misto, não joga nada. Nada. E até... Sem padrão, e eu não sei, né, até que ponto também falar que... Padrão. Falar que a crise política que o São Paulo vive interfere tanto e tanto, tanto assim a ponto do São Paulo não jogar nada. Então, olha, o Muricy, eu sei que a torcida tem uma eterna gratidão contigo. Pô, sabemos do quanto você é São Paulino. Sei por intermédio de pessoas que o conhecem que você ama e sofre pelo São Paulo, mas precisa fazer um trabalho melhor, precisa ajudar, precisa se ajudar, né? Precisa se ajudar mais, porque o futebol do São Paulo, não importa o time que entra em campo, se é o titular, reserva ou misto, é horroroso. Ih, é, Marquinhos. É como se não tivesse treino, é como se não tivesse padrão, é um nada, é um nada. É agora, nada, é eu nada. Queria fazer uma pergunta pra ti, eu tô ouvindo. Fala. Aqui. Pois não, senhor. O que tu achou da declaração ontem do Muricy, dizendo que o Rogério tem que parar? Eu como assim? Exato, foi onde isso você... que ele disse ontem, eu ouvi. Eu não vi isso. Como assim? Inclusive, depois o Rogério disse que a Arena Itaquera é mais bonita que Morumbi. O que que tu achou disso? Você tá fazendo nhenhenhé, fofoca. Fofoca. Não, tô perguntando pra saber. Não, mas da onde você tirou isso? Eles falaram no ar. O Kardec ontem disse que o Luiz Fabiano tem que parar de jogar. O que que tu achou disso? Isso, não, você tá louco, tá louco, velho. Tá querendo criar mais crise, não precisa. Queria você saber criar. De, tu tá olha, fugindo da discussão. Você não precisa criar crise. Isso aí é tá invenção, louco. Mas não precisa de nada, gente. Isso é tão invenção que se tivesse sido falado, o Mano era o primeiro a falar. É. O Rodrigo Caio disse que o Souza não merece. Não, essa tá louco. Queria saber. Não precisa criar crise, os caras lá já criam. Você é o inventor do Foca News. Não precisa de inimigo. Não se preocupem que a crise, o São Paulo é tão soberano que ele cria suas próprias. Basta ver o jogo. Achamos o proprietário do Foca News. Você tá louco. Mesmo porque eu falaria no meu programa se acontecesse também. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, oferecimento de Engove. Vai pra balada. Bom, Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se o medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ô, Benjamin, vamos falar do grupo Esser, né? Vamos, importante, amigo, e olha, importante. É, Sombra. Você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. Olha, o Le Village é um projeto elegante, aconchegante e ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Então, olha, não perca tempo, vale a pena. Vá conhecer o Le Village Casa Verde e você vai ver, olha, você vai desfrutar de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. O endereço? Ó, vá visitar o stand na rua José de Brito de Freitas, número 295. Rua José de Brito de Freitas, 295. Ou acesse esser.com.br/levilage, o Village com dois L's, tá? Você pode ligar também. É só... Ó, você pode ligar agora, inclusive. Anota aí, já liga do carro. 3951-3888. 3951-3888. A Maracasa Verde é uma atração de muitas famílias, hein? Vivendo Le Village também vai ser. É, Esser, um abração pro Rafa, pro Alan, pra Paula Gil e pra toda a família Esser, Chuck. Já já uma novidade dentro do Estádio 97, vai ser muito legal, você vai curtir, viu? Muito bacana, vem mais eventos aí do Estádio 97. Daqui a pouco vamos falar também do resort do Estádio 97, da sétima edição do resort do Estádio 97. Tem o Jorge Carmelo, tem uma entrevista com o Tite, tem muita coisa ainda no programa hoje. Vamos ao telefone 3284-7097, 3284-7097. Toca, Asdrubal, toca, Asdrubal. Alô? Alô? E fala? Leonardo. Leonardo do que, Leonardo? Uma voz baixa. Pantalone. Leonardo? Quê? Pantalone, Dodô. Pantalone. E quantos anos você tem? 31, Dodô. 3.1 RG número 2. É, mas já não tá mais em moda isso, viu, Domênio? O quê? O que não tá mais em moda? Porra, aí de calça pantalone, essas coisas. Ah, sensacional! Ah, salvou a hora brilhantemente. Se você der outra risada dessa, eu vou te enfiar a mão nos cornos. Deixa eu lhe perguntar antes da viagem o que você achou de mim na varanda na foto. Eu achei que você é um fela da... Oh. Mas já, mas deu dizer, vontade olha, de ir pro protesto ontem e dizer morra. Olha, acabou a novela já? Acabou. Eu vou dizer uma coisa. Agora é sensacional. Eu não assisti a novela. Mas você gostou? Não. Eu não assisti a novela, não vi nada e só vi o último capítulo porque tava na casa da minha mãe e então acabei vendo. É sempre assim. É. Ele não assiste, mas o último. Não, o último capítulo tava vendo lá, o pessoal assistindo, eu não tava entendendo porra nenhuma. O cara queria matar não sei quem lá. Deixa ele falar. O legal, cara, não é isso. O legal é acompanhar a rede social, o RG número 2. Os comentários são sensacionais. É sensacional. Aê, já pegou, menina. RG, muito bom, parabéns. Galera curte. O tempo é muito legal, cara, muito legal. RG comenta cada instante da novela. É sensacional ontem, Dodô. Eu tive um prazer, eu tava aqui na Paulista ontem. Parabéns, viu? Uma manifestação. Galera? Uma manifestação com mais de 1 milhão de pessoas e que não teve uma confusão. Meus pêsames a quem ficou fazendo a divulgação dos números. Lamentável. É tentando maquiar aquilo que não. Tentando esconder um elefante embaixo de uma sombrinha. O Réveillon na Paulista tem 2 milhões de pessoas. Não, passeata gay põe 3 milhões na Paulista. Ontem da Consolação até a estação. Quase a estação Paraíso, você não conseguia andar. Não, você não via o asfalto. Mostrava dentro do álcool, você não enxergava o asfalto. Eu vim pela Consolação, eu parei aqui na frente da rádio, porque pra lá já não dá pra ir mais. Que brincadeira. Mas quem viu sabe que tinha mais de 1 milhão e parabéns aí pra todas as pessoas aí. Mês que vem tem outro, hein? Não tá contente, não estão contente, proteste. É isso aí. E você vê como é possível você ter milhões, milhares de pessoas sem se baterem, né? Sim. Você vê que coisa. Gente tirando foto com a polícia. Criança tirando fotos com policiais. Tem um policial agredindo ninguém, viu? É. Agora daqui a pouco do programa, vou entrevista. E se isso é ser coxinha? Somos. Sou com muito orgulho, velho. Faço questão de ser coxinha. Eu também sou, Domênico. Pode me comer. Se quiser, coxinha quem trabalha, quem vem aqui dar uma confusão. Dessa maneira, não tem problema. Pode dizer, eu sou coxinha, sim. Né, senhor Cláudio Mota, o rotulador? E outra coisa, ninguém ganhou nada, né? Parece que ninguém ganhou nada. Agora, daqui a pouco, uma entrevista com o Zé Pedro. Por que ele matou o pai dele? Por que ele fez isso com o comendador do meu programa? Entrevista? Por que ele matou o pai? Por que você fez isso no final da novela? Porque aquele idiota do seu capataz estava olhando para onde? Pro teto? Moda foca, teu montinho no braço, depois... Hoje tem de volta a Carminha. Carminha vai estar de novo na TV. Que Carminha? Que Carminha vai voltar de novo. E vai rolar só sexo nessa novela, hein? O AGP, deixa eu só pedir uma coisa. Não é AGP, é RG. É, vamos fazer o tapo exaço, que as panelas da volta estão tudo amassadas já. Fazer o quê? Não, porque o meu neto chegou ontem umas 8h30 da noite, né? Quando tava escuro. É. Começou a bater as panelas, tudo, as panelas velhas da avó, tudo amassado. E aí amassou? É, bate outra coisa, pra que bater panela? Dá sugestão pra ele bater outra coisa. Tepuer, bate no fogão. Que tepuer, bate no muro. Mas as panelas da avó não. Mas tepuer não faz barulho. Eu só vou dizer que vou poder lutar a favor dessa democracia. E o governo que tá maravilhoso. Você para com essa porra, seu Berlinga. Dodô, vai continuar com o ouvinte. Então tá bom, velho. O bairro qual é? Jaguaré. A Zona Oeste. Isso mesmo, Benja. É nóis. É o GPS Man mesmo, hein? Aí eu, graças a Deus, tive esse dom quando eu nasci. Uma vez eu vi o Romário falar que quando ele nasceu, a enfermeira falou, esse é o cara. Eu, quando nasci, soube que alguém falou, esse vai ser um cara que vai conhecer todos os bairros da cidade de São Paulo. Não. E assim foi, será, obrigado. Não, o Pedro Benja, falou pra Deus, você errou a fórmula. O Ben já é Oda. Cara, em termos de bairro, eu vou te falar, modéstia me... Cara, quando eu nasci... Ô Benja, cara, quando eu nasci, cara, Deus olhou pra mim, cara, e falou, cara, você só vai falar cara. E, cara, falou isso. Foi exatamente isso, cara. Benjamin, quando tava chegando ao mundo, o Pedrão perguntou pra Deus, tem certeza que você vai mandar isso pra lá? Esse mala. Aí Deus falou, agora já tá feito. Já foi. Tá bom, e o time qual que é, brother? O que mandou outro agora. São Paulo, Dudu. São Paulo, rapaz. Abre. Eu quero falar que se não tiver satisfeito, meu, põe outro no lugar, viu? Abre a carreta aí. Tá à disposição, cargo também, viu? Essa semana a gente tem um jogo muito importante. Eu entendo, particularmente, eu entendo que, assim, se o São Paulo não obtiver um bom resultado contra o São Lourenço, as chances de classificação serão mínimas. Não por uma questão matemática, mas muito mais por uma questão psicológica. Qual o seu entendimento em relação a esse jogo? Sinceramente, Sombra, se perder esse jogo aí, meu, esquece, velho. Pode fechar as portas, pode dispensar todo mundo. O problema do São Paulo, na realidade, não é jogadores, não é o Muricy. O problema é interno, é muito mais grave do que qualquer um imagina, né? Quem tem um pouco de esclarecimento, não digo pessoas influentes, mas todo mundo sabe qual é o problema, né? Quem é que realmente tá mandando no São Paulo? Porque o velho cagar lá, ele é simplesmente uma marionete, um fantoche, né? Desculpa, mas quem você... Não, você falou, todo mundo sabe. Quem tá mandando, então? Eu juro que eu não sei. Ah, no São Paulo você pode ter certeza que quem manda não é o presidente, né? Você não é? Não, você pode ter certeza disso. Quem é, então? Quem, na sua opinião, seria a pessoa? Não, sinceramente, juro, pra mim agora é uma surpresa. Dentro do São Paulo, quem tá mandando é o povo da arquibancada, né? Ah, não sei. O povo tá mandando ou tá recebendo ordens aí, tá fazendo talvez um protesto dirigido? Porque o Muricy, em algumas coletivas que ele deu, ele disse que os protestos da torcida, ele sabia de quem vinha. Eu acho que muitas vezes eu vejo a arquibancada como massa de manobra, não como... Sim, é. Eu não acho que a torcida tá mandando o São Paulo. A torcida é uma caixa de ressonância, é verdade. Mas acho que São Paulo tem dois donos hoje. São Paulo dividiu em dois. O São Paulo do CT e o São Paulo do Morumbi. Não é não, viu, Benja? No CT quem manda... O problema é mais grave do que todo mundo imagina. Não, no CT quem manda... São Paulo tá com muito rabo preso com uns e outros, viu? Mas como assim? Rabo preso com uns e outros? Pô, Muitas informações Leonardo, agora. Você tá um tanto enigmático, cara. Você me parece ou uma pessoa de teorias conspiratórias ou uma pessoa que sabe demais. Tem boas informações. É que é verdade, né? É impossível o time ter tanto rabo preso assim com o povo da arquibancada, entendeu? Não entra na minha cabeça isso. Mas você acha que é mais que eles são influenciam o Aidar? Isso, justamente, Mota. Ou é o contrário? É. Não, o Aidar é altamente influenciado. Foi procurar eles. Olha, tudo bem, é uma opinião do Leonardo. Vamos respeitar a opinião do Leonardo, ele pensa assim. Agora me diz uma coisa, até onde aquilo que existe de crise no relacionamento do São Paulo entre CT, entre Murumbi, etc e tal, até onde isso passa a ter realmente, quantos por cento, se é que tem, culpa pelo mau futebol apresentado pelo São Paulo esse ano? Impressionante, cara, impressionante. São Paulo perdeu um jogador, o Kaká, reforçou individualmente em várias posições, tá fazendo um ano pior do que terminou. A lógica no time de futebol é melhorar. E aí acaba o futebol de repente, né? Só sai um jogador e acaba o futebol, ninguém mais sabe tocar a bola, ninguém mais chuta pra gol. É muito estranho, né? Não, mas isso aí não... Sim, mas é... Até onde isso? Porque assim, eu gosto muito do Muricy Ramalho, gosto muito. Todo mundo tem que agradecer a ele, que se não fosse ele, a gente tinha caído pra segundona, né? O efeito Muricy foi muito importante, até mais pelo lado psicológico, de comover a torcida, de chegar e comprar uma briga junto. A presença do Muricy, eu acho que ela, mais do que técnica, foi uma questão psicológica que ajudou a não cair. Mas não interessa, ajudou a não cair. O jogo você não ganha somente dentro de campo, né? É verdade. Agora... Se você não souber trabalhar a cabeça de um jogador, você sabe o que acontece, né? Racha elenco, fica aquela vaidade, né? Agora, até onde esses problemas fora de CT atrapalham de fato? Que, por exemplo, outro dia ali manchete. Vários jogadores do Corinthians que não recebem seus salários ou direitos de imagem, ou como direito queiram... de imagem. Vários. Do Santos, vários, tanto que alguns até puxaram o carro. Né? Ou seja, problema de receber salário é uma tônica no futebol. Mas vamos pegar Corinthians e Santos, dois times aí que vivem também com problemas financeiros. E o do Santos muito mais sério, porque tem uma cota televisiva menor, etc e tal. Aí nós vemos um Santos jogando um belo futebol. Vemos um Corinthians, nosso concorrente direto, a meu ver, praticando o melhor futebol hoje nesse começo de ano. Sim, agora, concordo plenamente. O quanto isso é culpa só de blá blá blá, ou e quanto isso é culpa do próprio Muricy não tá conseguindo fazer o time jogar? Eu acho que ele tem uma parcela de culpa nisso, sinceramente. Mas eu acho que a questão, o que nem um caso que eu não consigo entender, né? O clube estava com direitos de imagem aí, né? Premiação de do time ter entrado para Libertadores atrasado, certo? Certo. Para onde estava indo o dinheiro, então? Para algum canto está escoando. Então eu penso assim, você, se você está com o salário atrasado 3 meses, o teu chefe chega e quer cobrar de você um melhor rendimento. O que você vai responder pro cara? Você vai falar, meu, molha a minha mão que eu faço minha parte, cara. Não vem me cobrar. Não, mas peraí, mas no Santos, aí que tá. No Santos e no Corinthians, há atrasos. E a gente tem visto os dois times praticando o melhor futebol hoje do Campeonato Paulista. Sim, tudo vai da boa vontade de cada um também, né? Mas será que não estão usando isso também como desculpa? Pelo amor de Deus, o futebol que São Paulo vem apresentando... É ridículo, né? Então, é ridículo. O time não tem padrão e agora o jogador vai falar, ah, então quer dizer que eu não recebo, então não jogo? É, mas é estranho, né, porque todo mundo quer estar numa Libertadores. O Mota, onde a Ponte Preta chegava com toques rápidos, facilmente pelo lado, principalmente esquerdo. Primeiro tempo Paulo, ontem a Ponte fácil. Deitou e rolou. Todo mundo joga, o resultado tem reserva, tem gente disputando o lugar, e o cara não vai jogar por quê? Tem coisa que eu não entendo, por exemplo, ontem... O famoso resultado da ilusão ontem, né, Sombra? Ontem o São Paulo jogou reserva do reserva, tem até um jogador lá que nem em banco vinha ficando. Então, mas eu sou da mesma opinião que você, sabia, Sombra? É o seguinte, o que acontece? Vestiu aquela camisa, não tá escrito no uniforme, São Paulo Futebol Clube reserva, não é? Não. Então é o São Paulo, meu. O cara sendo reserva, sendo titular, sendo júnior, o cara tem que entrar e honrar aquela camisa, meu. Não, eu concordo, mas eu não vi falta de garra. E aliás, sinceramente, eu não vejo falta... Ontem, eu não vi falta de garra, mas eu vejo os nego perdido em campo. Os caras assim, mais perdidos que chiclete em boca de banguelo, meu. É, no São Paulo titular, realmente, de alguns, não é que eu não vejo garra. É que eu vejo uma limitação ao que o limitação jogador... técnica, né? Não, uma limitação física que alguns jogadores realmente têm. Não é do jogador aqui, não é. É que nem eu disse outro dia, alguns jogadores que estão com motor 1.0, não vai chegar a 200 por hora, não vai. Não vai. Chegar a 120, meu, vai ter que suar muito. Mas é aquele futebolzinho que você não vê uma jogada ensaiada, aquele futebol que você não vê um deslocamento, não tem aproximação, todo mundo olhando... Parece o São Paulo parece um time que foi montado... Em janeiro. Parece que um time que jogadores... Parece o Palmeiras do ano passado, por exemplo. É a mesma coisa como se fosse o Palmeiras. Não fale do Palmeiras, hein? Mudou todo o time, entrou um time novo e tá montando. Boa comparação. Ô, Motinha, parece que montaram um time, aquele catadão de última hora, não, né? Não, não é catadão. Veio jogadores. Mas, por exemplo, o time não tem entrosamento, ninguém sabe quem é quem, ninguém joga na sua posição. O técnico tem que substituir um jogador que não é da posição dele, coloca lá, improvisa. Mas sabe o que acontece? Não tem padrão tático. Quem vê o jogo do São Paulo pela televisão, parece que é muito previsível o que os jogadores vão fazer. Ele vai pegar a bola, vai tocar de lá. É previsível. Então, pra quem tá jogando contra, o volante adversário vai sempre nesse mas isso o Ralf não perdeu uma bola. Mas isso é o óbvio. Olha, o que não é óbvio é o seguinte, jogador de tanta qualidade... Porque o São Paulo trouxe jogadores de qualidade. Muito previsível o time. O time do São Paulo tem vários jogadores de qualidade que não estão jogando nada. A verdade é essa. Além e o time disso, não tem padrão. Além de individualmente não estar jogando nada, concordo com o que você falou. Por exemplo, dá a impressão assim que São Paulo... Por exemplo, Palmeiras, a gente entende a falta de entrosamento. Entendo, eu entendo. Uma equipe em formação, vários jogadores novos. O São Paulo... E se você colocar no papel o elenco deles e o nosso, não tem comparação. O nosso é bem superior, né, meu? Pelo menos o equipe titular no do São papel, Paulo... Sim, pelo menos no papel. No papel, na equipe titular, sim. Mas a equipe titular do São Paulo, ela mostra tanto entrosamento quanto a do Palmeiras. Ou seja, por enquanto não tem. Parece um trabalho começado agora. Os dois times de São Paulo que tem jogado bola aí pra valer são Corinthians e Santos. É verdade. E o Corinthians tá sendo mais testado, porque o Santos só pegou o time do Paulista, não acho que é tanta referência. Agora o Corinthians na Libertadores, mas pegou alguns jogos. Mas o Santos pegou o Palmeiras e pegou o São Paulo. Palmeiras e pegou São Paulo. Quer dizer que São Paulo e o Palmeiras jogou bem melhor. Né? Sinceramente, o Santos tá jogando bonito, RG, mas eu não acho que seja um teste. Aí, Domenico, Portugal falou contra o São Paulo, o Santos só não goleou por causa do Rogério. Eu não acho que ainda seja um teste tão forte. O Corinthians foi mais testado. Não é um teste tão forte. É uma medida. É brincadeira. Campeonato Paulista é referência. Clássico. Clássico. Então, Palmeiras e São Paulo não é clássico. São Paulo não é parâmetro. Desculpe, com todo respeito, você fala que o Campeonato Paulista não é parâmetro? Não é parâmetro, tá, eu acho. Jogar contra os RBC da vida não é. Mas São Paulo e Palmeiras são referência sim. Clássico esquenta mais a temperatura. Clássico. Não é tão... Mas só que segura, tá meu. Cedendo, pô, segura, não, segura, não, velho. Tem. Eu, pô, disse o seguinte, se vocês não entendem. Vou repetir. Pede desculpa. Pra mim, Campeonato Paulista Palmeiras, é uma referência. Santos e Palmeiras não foi... Não deu pra medir. Campeonato Paulista. Santos e São Paulo. Santos e São Paulo não mediu nada. Você quer medir aqui, RG? Quer medir? Santos e São Paulo não deu pra medir. São Paulo jogou com a suspensão na Libertadores. Mede aqui, ó. Ó, Portugal agora, ele deu uma desdenhada em vocês. Eu achei que não é isso. O São Paulo tá preocupado com o jogo da Libertadores. Não vai pro Brasil, Portugal. É classe. Tem essa de preocupado. O Palmeiras tá preocupado com o quê? Palmeiras não. Palmeiras não tá informado. São Paulo preocupado com o jogo da Libertadores? São Paulo preocupado com o cacete. O jogo é mal mesmo. Jogou mal mesmo. Se não fosse preocupado contra o Corinthians, a Libertadores tomou uma fumecada no primeiro jogo. Aí o Rogério provou contra o Santos. Não, você desenhou do São Paulo e do Santos. Eu desenhei do Campeonato Paulista. Do São Paulo e do Palmeiras. Eu desenhei do Campeonato Paulista. Repete comigo, Palmeiras já grande. Se o Corinthians tivesse dado mole, velho, São Paulo tinha passado um trator em cima. Não, por isso não deu. Bate no cheiro, de repete. Então é parâmetro. São Paulo foi atropelado pelo Santos, só para Patrulhas do Rogério. E o Palmeiras, se não foi atropelado, foi bem inferior. Não, pelo Santos foi atropelado, foi evidente. Pô, até uma pergunta até pro Leonardo Santos aí que tá no ar. É Leonardo. O Leonardo. É Pantalona. Leonardo Santos, o sobrenome dele. É Pantaleão. É Pantalona. Ô, Lê, o que você acha do Robinho, hein? Você paga um pau? Que Lê, o cara é São Paulo. Ele é enganador, hein, meu? Não, tô falando do Palmeiras, não, tô falando do Robinho dos Santos. Não, é ele mesmo, é enganador. Ele internado. Porra, enganador, joga galinha morta só. Enganador. Tá no Glicério aí usando alguma coisa. Na Copa 2010, o que ele fez, Sombra? Fez nada. É, mas ele fez o gol contra, ele fez o gol controlando. Gol por quê? Ele fez o gol controlando. Ah, mas fez o gol enquanto acabou o jogo, Portugal. Ah, mas aí, mas a culpa não é dele, o goleiro me falha, o outro vai expulso. Eu acho que ele tem que se preocupar de jogar bola. Ei, caiu. Mas... Eu falo a merda, tem que cair mesmo. Pelo amor de Deus, que vergonha. Leonardo, então, eu queria saber a opinião do Juvenal. Eita, não, você falou o nome. Opinião de quem? Malzica. Juvenal. Do Juvenal. Ai, na minha época pagava o dinheiro com a água. E o chuveiro, né? Não, agora é seca, não pode ficar gastando água. O saco de pão. Que o estádio é novo, cobra caro, torcedor não vai. Agora ele quer corintiano junto com ele no campo. É. Vamos jogar de visitante em casa! Não pode! Dava dinheiro lá no chuveiro, mas acho que quando foi humilhado pelo Atlético lá na pela Arapuca! Na Arapuca? Arapuca! Naquele dia não teve dinheiro pra dar no chuveiro. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, boa noite aí pra vocês. Meu, não tá satisfeito, meu. Troca. Pra me peitar tem que ser forte, meu. Traz Anderson Silva, o que vocês quiserem, meu. Tem toda razão. Você é forte, é verdade. Obrigado. Mas não me inibe de dizer que o futebol do São Paulo é ridículo hoje. Você foi no treino? Você foi no treino? Sabe o que tá acontecendo lá? Eu sou jornalista. Ah, então não reclama, meu. Vocês não ver o treino. E se quer ser claro demais, não precisa ver treino. Fica insinuando as coisas, não. Fala direto o que quer. O cara prejudica aí o dia a dia. Tem coisas que vocês não sabem o que acontece. Fala muita bobagem, meu filho. No rachão amarelo. Fala muita bobagem. Leonardo, palpite! São Paulo e São Lourenço aí, que deve ter 17 mil pagantes. São Lourenço, né? O time aqui, São Lourenço. Hã? Se tiver 17 mil, né? Mas, pelo olha, eu vou te falar uma coisa. Uma coisa é amar o clube, a outra coisa é assistir esse futebolzinho medíocre que tá jogando também, viu, meu amigo? Ô, Sombra, vou te falar a realidade, hein, meu? Eu tinha 16 anos de torcida, cara, e pra ver esse futebolzinho aí por R$120, cara... Que isso? Tá, pô, que fico isso? Na minha casa, eu paguei 300 na Copa pra ver Messi, Di Maria e Mascherano em campo, cara. Qual que você viu? Argentina e Suíça? Argentina e Suíça. O jogão de bola, quase morri. Jogaço em Portugal. Oh, aquela bola na trave no último minuto. Ô Leonardo, então bate no peito e repete comigo. Eu sou modinha. Vai, bate. Nunca. Bate agora jamais. No peito e repete. Um abraço, Leonardo. Um abraço. Queria mandar um amo ela pra minha namorada, Elizabeth Contreiras. Um abraço pro meu irmão, André Pantalone, e pro meu primo, Cadu Batista, que tá me ouvindo aí. Vou falar aí que, meu, sou fã pra caramba de vocês. Como eu sou imparcial, você não vai receber porque falou mal do Robinho. Ah, então beleza, tá bom. Eu sou tonto, chupa. O Robinho que é do Palmeiras, eu falei no meu programa também. Tá certinho, Gê. Um abraço, Leonardo, valeu, tudo de bom. Valeu, até mais, tchau, tchau. Ó, queria aproveitar esse espaço aqui no Estádio 97... Pra agradecer a todos que foram na festa do Energia na Veia no sábado. Sensacional. Show do Paralamas, hein? Uma festa muito bonita. Um show dos Paralamas que foi sensacional. Muito bom. Olha, pra quem gosta do Paralamas, mas foi uma sequência de hits. Nossa, um atrás do outro. Sensacional. Brincadeiros, cara, hein? E queria aproveitar esse mesmo espaço aqui pra dar os parabéns a uma pessoa que se destacou sobremaneira na festa. Chama-se Domênico Gato. Isso, é, Domênico Gato. Você, calma, vai, todo... você agora é fica. Boa, sua gostosa! Fica aí, quieto, Domênico. Fica quieto, Domênico. Fica agora aceita, cabeção. Agora você vai ficar quieto e só ouvir o que eu tenho a falar. Ouve, gostosa! Aê, Dodô! Vou falar um negócio pra vocês. Acabou o show dos Paralamas e o Domênico entrou pra animar a galera como DJ na festa. O Domênico, que aliás, vem fazendo trabalho de DJ há algum tempo já, né? Fazendo suas festinhas de casamento, etc e tal. Não vem fazendo trabalho, vem dando um show. Realmente. Com todo o respeito, mas o Domênico... Fica quieto, Dodô. Com todo... Cala a boca, Domênico. Mas com todo o respeito, o Domênico, ele deu um show. Deu o David Guetta da Casa Verde. Ele foi fantástico. Uma seleção musical, uma dinâmica e uma vibe. Era um verdadeiro artista no palco. Boa, parecia que tava possuído, eu vi um vídeo. Eu coloquei no Instagram, você, puta, sensacional. Estou sendo sincero, não é porque é colega de programa. Eu sou uma pessoa, cara, que eu sou do méritos a quem merece. Cala a boca, Domênico. Méritos, é difícil. Entendeu? O Domênico fez uma apresentação sensacional. Aliás, os DJs do Energia na Veia, todos são de grande qualidade, mas como o Domênico talvez seja, acho que a primeira ou a segunda vez que ele faz uma participação caçulinha, mais efetiva na festa velha, eu vou te falar uma coisa, foi uma atuação show. Parabéns a Domênico Gato. Foi mesmo. Parabéns, MC Domênica. Domínio de público. Aqui, ó. Boa, cabeção. Fico feliz com o Sombra dando esse feedback, esse testemunho ao vivo, né? Mas eu vou dizer pra vocês, uma festa de uma rádio, um grande espetáculo, ela se faz com um time de vencedores, né? Então é um time, uma organização, uma rádio atrás, um programa espetacular, e tem lá, o ouvinte pode pensar que não, mas existem centenas de profissionais que estão lá para fazer aquilo tudo acontecer. Porque não adianta nada a gente estar lá, né, Sombra, também, se não tem o som, não tem as caixas, não tem as coisas. E também os outros DJs fizeram um show à parte também. O Marcos Freitas que vem depois, os que vieram antes também, o Aquinho, o Badinha, deram um verdadeiro show. Só então, fera, todo mundo, não é um só, é entendeu? Só fera, mas fico agradecido aí com o público. Recebi bastante e-mails também. Muito obrigado a todos, fico feliz mesmo. Você sabe, sabe que chegou um momento ali, ô Benjamin, a vibe era tão grande, cara, no show dos caras. A minha última música, eu toquei uma música que eu nunca tinha ouvido em festa nenhuma da rádio. Eu falei, pô, eu vou tocar essa música, eu tô com vontade de tocar essa música. Queen, Somebody to Love. Foi a última música. Meu, você vê todo mundo com a mão pro alto cantando a música. É um negócio que eu quase que chorei, cara. Quase que chorei. É difícil. Quase. É difícil. Quase. É difícil. Quase. Legal. Um negócio legal. Muito legal, muito emocionante. Foi muito legal. Legal mesmo. Muito legal. Homem que é homem não chora, menina. Nem a Domênica. A Domênica. Mas, Benjamin, você perdeu. Tocamos lá, por exemplo, Benjamin, você ia ficar louco. Foi uma sequência de Hip Hop Ray. E o Benjamin fala que Queen é ruim. Não, ele gosta de Queen. Alguma vez você ouviu falar que Queen? Não, não, não. Falou. Falei que na minha banda do som. Olha, o Domênico, ele fechou o set dele com essa música. Essa música aí. Fechou muito legal. Mas teve um Hip Hop Ray, teve um Run DMC, teve de tudo. Ali. Tudo. Eu não fui MC, não, Domingo. Só vou fazer uma pergunta pra ti. Por que esse negócio de fechou o set? Não tem outro número? Por que fechou o set? Fechou não tem outro número? Fechou o set. Foi uma goleada. Vamos até aproveitar essa música aí que o Dodô fechou o set dele pro mano falar da Bozano. Opa, é isso aí, mano. O Domênico só fez sucesso, Sombra, sabe por quê? Por quê? Fora o fato de ser um baita DJ, um baita ser humano. Muito obrigado, mano. Um baita pai. Porra, super um baita amigo. Arquivo confidencial, Bial, aqui, porra. Arquivo confidencial, Domênico Gato, bicho. Benjamin, arquivo confidencial. Brincadeira Gato, mais do que nunca. Domênico Gato estava bem barbeado, velho. Ah, eu tava bem, eu tinha de manhã eu fiz lá. Hoje já tá meio esquisalhado, mas não tinha. Só por isso que ele fez esse baita sucesso. É, Domênico Gato, o negócio é o seguinte... O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele. Você não vai ficar parecendo, sabe, a sua pele não vai ficar parecendo uma lixa, velho. Sabe aquela lixa, aquele calcanhar de dona de casa? Nossa senhora! Não vai não, vai ficar top. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Pode fazer aquele topetão, aquela franja esperta, aquele moicano. Enfim, você decide, cara. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você vai passar o desodorante de manhã e depois do almoço você vai estar fedendo. Daquele cheiro de jaula, tá certo? Vai estar cheirosinho, cheirosinho. É isso aí, velho. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente. Esse é o Estádio 97, da Energia 97 FM. E os eventos por aqui não param? É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Ah, velhinho. Esse é o Resort do Estádio 97. Olha, galera, anote aí. De 22 a 24 de maio, no Bourbon Resort Spa, em Atibaia. E uma dica legal. Já que o dólar tá tão alto, já que as viagens por exterior se tornaram um pouco mais difíceis em função do câmbio, cara, aproveite e faça uso do seu dinheiro, aquele que você quer usar lá para o seu lazer. Feche o resort do Estádio 97. Um fim de semana com toda a turma do Estádio 97, num dos melhores resorts no Brasil. Vai rolar de 22 a 24 de maio no Bourbon. Você ainda não conhece o Bourbon? Você ainda não ouviu falar no Bourbon? O Bourbon é um resort fantástico. Fica aqui, fica na Fernão Dias, pertinho da cidade de São Paulo. São 40 ou 50 quilômetros de estrada que você pega. Você vai achar animal, porque vai ter torneio de futebol society, campeonato de futebol de botão, bingo do Estádio 97, a balada da véia, futebol no videogame, os jogos da cassineira, a galera do estádio fazendo o programa ao vivo no Teatro do Bourbon, a resenha do Zé, o show stand-up, vai ter um stand-up do Rudy Landucci. Já tá ensaiado aí, Rudy? Já tá no ponto com a entrevista do Agnaldinho no meio do show, hein? Ô, que beleza. Olha aí. Vai ser muito legal, é o Bourbon, o resort do Estádio 97, e você pode parcelar em 6 vezes, então ligue agora! Ligue agora pro resort do Estádio 97, faça sua reserva na Lotus Travel. Mas só na Lotus que eu consigo comprar o pacote do Estádio 97? Sim, sim, sim. Só na Lotus Travel. A Lotus Travel é a única empresa, a única agência autorizada a vender os pacotes do resort do Estádio 97, que te dá direito a participar de todas as atividades propostas pelo nosso programa, tá bom? Então ligue 2896-4665. 2896-4665. Você pode ligar agora, tem toda a turma de plantão lá da Lotus Travel aguardando sua ligação. E eu vou fazer uma brincadeira hoje, que eu sei que o pessoal aguardava demais. Aguardava demais. O primeiro que fecha hoje o resort do Estádio 97 ligando na Lotus Travel, até o primeiro que tem que fechar, vai ser Estranho no Ninho aqui no Estádio 97. Então ligue 2896-4665, mas tem que fechar hoje, tá bom? Ligue lá, 2896-4665. São 6 horas e 34 minutos, então a partir de agora tá valendo. Ligue, o primeiro que fechar, primeiro que assinar a autorização, vai pro resort do Estádio 97 e vai ser Estranho no Ninho. Ligue já, 2896-4665. Exclama, aquele esqueminha bacana, café da manhã, almoço e jantar. Você só vai pagar as bebidas fora dos horários de refeição. Nos horários de refeição, refrigerantes, águas e sucos, você não paga também não. E no quarto com um casal, duas crianças até 12 anos, também não pagam. É o resort do Estádio 97 pela 7ª edição. Tá? Ó, eu vou te falar, desde 2010 nós estamos fazendo? 2009, 2010, não é isso? Olha, é muito tempo. É a quinta ou a sexta edição? É a sétima edição. Já, tá na sétima. Já, a sétima edição. Você vai curtir demais e todo esse entretenimento e a interação com a galera do Estádio 97. Liga agora na Lotus, parcela em 6 vezes, cheque o cartão Visa ou Mastercard. E as notícias do porco, Motinha? Domênico. Ah, fala de nós. Nós, né? Fala de nós, fala, Moitinha. Por que, Dede? Porque fala do porco, do... Ô, Benji. O que foi? Depre, fala aí, Motinha. Você falou do porco? Hum? O que você falou aí? Ele, o Benji falou do Depre. O Benji não falou nada. Não, eu falei Depre porque é a 7ª edição. É, tá ficando velho. Foi isso. Caraca, parece que foi. Nós estamos indo, velho. 7 edições do jogo. Estamos andando. É, ué. Tô mandando. Que lá anda, mano. E vivo palestra. Tô mandando, tô mandando. Você não vê, você não vê que cada ano vai aumentando a molecadinha, velho? Eu lembro, a molecadinha já tá fazendo molecadinha. Os nossos filhos estão começando a ficar maiores, velho. Tá aguentando, velho. A idade, Benjamin. É. Olha lá, dor nas costas. Cada ano vai aumentando. O Benjamin tomou muito. Até um tempo atrás, a minha filha tava lá no Discovery Kids. Hoje, ela ouve Meghan Trainor, Ariana Grande. Opa! Opa! Quem é essa Ariana Grande aí que você falou? Ariana Grande, Meghan Trainor. E o meu Discovery Kids. Taylor Swift. E o meu Discovery Kids acabou uns dias atrás e fomos pro Cartoon Network. Agora, os dois, né? Mas agora eu voltei de novo, viu, Benjamin? Agora tô voltando no Discovery Kids com a baixinha lá. Eu não. Você que tá com dor nas costas. E os nomes dos desenhos hoje? É louco, né? Titio Avô, o irmão do Jorel. Dória, o negócio é o seguinte: Dória exploradora. Ó, Benjamin, é coisa de 20 anos. Dora. Você não sentia essas dores que você sente aí? Nas articulações. Isso aí é artrite. É artrite. Não pintava o cabelo, a sobrancelha, o braço. Continua não pintando. Então, mas... Hoje. Não pintando. Você... Não era usual você tomar uma dose de morfina. Tá louco, tá certo? Na T4, velho. Tomei um biprofenil. Sem contar que o ano passado. Morfina é da hora. Sem contar que o ano passado tinha um monte de grávida lá. Esse ano tá cheio de criança. Chega tudo com esse carrinho de bebê. A Domênica está grávida, pode perguntar. Antigamente a gente parava pra trocar ideia, falava assim, aí meu, tem alguma coisa legal, vamos fazer alguma coisa. Hoje, e aí meu, biprofenite ou Miozan? É isso, velho. Então, Domênico, o Chile convocou o Valdívia aí e o Palmeiras falou que ia pedir hoje a liberação dele pro jogo, né? Mas... a seleção chilena. Mas até agora não teve nenhuma resposta. Vamos esperar. Não vai ter liberação. E a resposta não, ter liberação porque é da FIFA. E outra coisa, vai ter que liberá-lo também, porque o Chile, mesmo que ele não vá jogar, ele quer ver como ele tá, porque tem convocação à Copa América. Como a Copa América vai ser no Chile, ele vai jogar. Pode ter certeza que ele vai ser convocado. O Palmeiras não vai ser desfocado. Ele não tá jogando. Já não tá mesmo. Mesmo que ele não entre no campo, a comissão médica tá jogando. Chile quer ver ele lá. É. Quer fazer uma avaliação, ela. Para saber se pode contar com o jogador para a Copa América ou não. Mas ele vai pro Cruzeiro ou não vai, hein? Então, disseram que ele teve uma proposta, mas ninguém viu, né? Você vai para onde? Cruzeiro, mas o gerente. Ele quer muito ir pro Real. Tá bom. Deixa aí. O Cruzeiro tá com o time certinho. O Cício falou que quer, né? Porque o Cruzeiro pediu, viu? Tá mudando, mas vai contratar o Valdívia. Mas com o Alexandre Moita. O Valdívia é do Inter. Esse joga. Ah, tá louco. Deixa o Valdívia aí. Ô, Dodô. Diga. Ele é bonitinho. Dodô. Ele é bonitinho. O Dudu. Ah, quem tem o Dudu? Usou a rede social aí, né? Pra pedir desculpa pra torcida aí. Tentar explicar. Reclamou da torcida. As críticas que ele fez aí depois do jogo, né? Que ele falou que era pra apoiar, né? Mas não é pra ficar chiando aí durante o jogo. É porque vaiaram o Alioli, e aí ele foi defender o Alioli. Disse que não é pra vaiar durante o jogo quando a bola rola. Aí pediu desculpa, falou que não era bem assim. Aquela história, né? Fala depois, pede desculpa. Então, é isso. Certo. E o Oswaldo minimizou a dificuldade de criação do Palmeiras aí e disse... Mas ele vai minimizar. Eu vejo com bons olhos. Abre aspas. Eu sempre vejo com bons olhos. O Barcelona já perdeu assim. Aí, tá vendo? Fecha aspas. Aí não comparou o Palmeiras com o Barcelona, velho. Barcelona já perdeu assim. Como assim o Barcelona perdeu assim? Não, nessas condições. E tal. Adversário fechado. Mas aí não dá. Mas o Barcelona tem um mestre, dá um corte no cara. O cara quer sentar, pô. Não dá. Oswaldo, escuta aqui. Para com isso, passar serviço. Na segundinha que ele falou mal comparando, ele explicou o exemplo lá dele. Não é, que tem que explicar. Eu também passa um pano, hein? Não tem essa avó é puxa-saco. Ô, Jojo, as pessoas jogam polêmica, você vai, cuidado, viu? Ah, pronto, viu, não vai falar mais nada do Palmeiras. Cuidado, viu, Jojo? A avó defende mesmo. Bom, fala. Defende, é isso aí, vai. É isso. Sei, cara, eu vou dizer, meu. A avó, você é uma coisa. Eu vejo... Eu vejo uma coisa diferente, viu? O que você vê, Domingo? Eu vejo Do túnel, Dodô? Não, temos um carro, motor bacana, mas aquele piloto que tá lá atrás tá difícil, hein? Ele não vai, velho. Sabe quando você vê lá, você contrata... 3.2... Você tem carros, dá pra levar, motorzão, né? O carro, motorzão, né? Até o final, dá até pra ser campeão com o carro e tal. Motorzão. Aí você pega um piloto lá, que o piloto não tem a mãe. Mete a quinta marcha pra subir. Você tá vendo que vai ser difícil mesmo com esse piloto aí. Bota a quinta pra subir o carro pedindo marcha. É igual o Barrichello, né? O Barrichello você contratou, mas vai fazer o quê? Ele tem experiência pra caramba. Tem não sei quantos, 200 e poucos ganhadores. É. Mas você sabe que não vai ganhar. No final da corrida não chega. É, né? Você entendeu como é que é? O exemplo entendo, é esse aí. Esse é o exemplo. Pronto. Eu entendo. Pronto. Vamos que vamos. Fazer o quê, né? Só eu que vejo isso. Mas todo mundo sabia. Foi. Isso. Então tá bom. Foram aí as notícias do porco pra hoje no Estádio 97. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Daqui a pouco aí tem entrevista com o técnico Tite. Daqui a pouco tem entrevista. É o talk show da avó. Talk show da avó? Talk show da avó? Eles me deram, viu? Você tá brincando? É. Tá vendo, GP? É um talk show. A GP? Quem é mais famoso? Você doida ou a Palmirinha? Doida do jeito que você é, misturando o nome, trocando o nome de todo mundo, você ainda ganhou um talk show. A Palmitinha é melhor, velho. Quem? A Palmirinha ou você? Daqui a pouco eu pedi pra produção aí, preparar tudo aí pro talk show da Vó Olímpia, aqui no Estádio 97. Só faltava essa. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097, toca, Asdrubal. Alô? Alô? Quem fala? É Vanderlei. Ô, Vanderlei, com V ou com W? Com W, Dodô. Deixa eu te falar. Você é com V ou com W? Boa noite também, com W, Dodô. Eu sou com V. Com V ou com W, cheia a minha idade. Ah. Só quero falar uma coisa pra você. Eu tenho grande parcela de responsabilidade, tira tirando de vocês, no Bourbon. Porque fui eu que vendi. Bourbon. Fui eu que vendi. Bourbon. O Bourbon. Repete, Bourbon. O Bourbon era só um hotel de beira de estrada. Bourbon não, que Bourbon? Bourbon. Fui eu que comecei a trazer, fazer um projeto profissional dentro do hotel do Bourbon, que as pessoas ficavam aquele hotel com o Vanderlei. Vai com o jogador, que tem aquele negócio todo. E aí é eu que tô lá. Deixa eu perguntar, quando o São Paulo perde mais do Corinthians aí pra mim entrar? Próxima vez perdendo o Corinthians. Você tá louco, você tá no Flamengo. Não, mas não recebo. Eu já fico no Flamengo lá, mano. Um mês lá tem 90 dias, porra. Ah, entendi. Você acha que é fácil eu parar de lateral direito? Vira aqui no São Paulo, mas tranquilo. Tá com saudade? Tá com saudade de mim? Olha, você era bem melhor que esse que tá lá, viu? Você acha que eu que estive aí, eu ia brigar mesmo, campeão brasileiro? Eu que estive aí trabalhando? Pode ser. Pode ser. Tá vendo que dá pra falar mal de mim, já arrepende. Não, não falei mal de você. Fala com o cara aí. Mas eu não falei mal de você. Fala com o cara aí, fala com o cara aí. E foi? Eu acho que ele cairia bem no Palmeiras, hein, Dudu? Aí, tá vendo? O Vanderlei gosta de mim. Cairia bem no Palmeiras. Não, caí, já caiu uma vez. Eu fiz uma rodada, filha da mãe do Domênico, falando que fui eu que derrubei o time. Ajudou, eu fiz uma rodada, então, porra. Você fez uma rodada. O Filipão fez 28 rodadas. Mas pera só um minuto, é diferente. Você fez uma rodada, você fez uma rodada. Só um minuto. Vou explicar porque tem gente que não lembra. Você fez uma rodada, aí antes da segunda rodada, você mandou todo o meio de campo do Palmeiras, todos os caras que eram bons. É, renovação. Aí a renovação não veio, porque você foi embora. Mas é esse que é o problema. É porco. É, por isso que eu lembro do senhor. Mas pulou tudo a idade. Mas eu tô explicando pra ele aqui, que ele não lembra que mais ele tá velhinho. Ô, Jojo. Ô, Vanderlei. Vanderlei do quê? Norberto. É Vanderlei Correia Leite de Moraes Neto. Leite de Moraes. É, o ministro da Economia. O nome dele veio em 3 vezes sem juros. É o quê? Veio em 3 vezes sem juros o nome dele. Aí nem me fala que eu tenho as contas pra pagar. Deixa eu falar uma coisa, mano. Fala, meu velho. É, eu falei o seguinte, que o Vanderlei cairia bem no Palmeiras, mas derruba esse sino aí, aqui é Corinthians, mano. Vai, Corinthians, mas... pegadinha no malandro! Então, peraí, Vanderlei, primeiro que eu não perguntei ainda o seu time. Qual a sua idade primeiro, pra gente poder... Eu tô respeitando, eu tenho que ter uma hierarquia até chegar no time. Foi impressão de vocês. Foi só impressão. Não sou grosso. Mesmo, isso é verdade. Não, eu sou mesmo, ele tem grosso mesmo. E é grosso mesmo o troço. Quantos anos você tem aí? 37. RG, agora tá vendo? Agora continua aqui até chegar lá. 3.7, RG. Eu não fui maldoso com ele. Eu tava Vanderlei aqui que cuida. Eu sabia. Eu sabia, salvou a hora. Agora sim. Deixa eu mandar um beijo pra Nani Pipo que tá ouvindo aí. Um beijo pra Nani. Gente boa. Fez sucesso do caramba aqui. Teve legal. Arrebentou. Show. Qual o bairro? Agora sim. Aqui é Vila Guilherme. Ah, eu morei numa travessinha da Chico Pontes. Da Chico Pontes, foi meu vizinho aqui. Aí tem o Vasco da Vila Guilherme, grande time. Ô, Portuga, você que conhece tudo as quadras pela região? Conhece o Lusitano? Conheço, o Lusitano, joguei muito lá, cara. Ainda tem aquela quadra de bote lá? Não, a bote acabou, só tem a malha, velho. Aí, tá vendo, RG? Os caras estão acabando com as botes aí. O Sombra jogava bote, o Domênico jogava bote. É legal, bote é legal jogar. Lógico que é, velho. Olha, fala jogava, a impressão que a gente era profissional de bote. Não, mas jogava de vez em quando. Um pequeno lazer, um jogo bem bacaninha. É bacana, né, gente? Ô, Balandro, sou profissional de bote, você sabia disso, Balandro? Oi, Silvio, o que você... É, Balandro, jogo bote, você Balandro. Bote, é profissional, é verdade mesmo, Balandro, é piada não. Malha e bote é com nós. Ó, tem uma bote ali na Vila Olímpica. Sabe quando eu vi bote ontem? O quê? O jogo São Paulo, uma bota. Teve muita bota aí. Sensacional. Sabe o que é bom? Essa foi boa. Ei, Domênico, quando eu jogar bota, vai, é que eu já sou todo curvadinho, Balandro, é só soltar a bola, né, Balandro? Aí, meu irmão, nossa, o meu filme pornô também é tira e bote, Domênico. Essa parada aí, tira, bote, entendeu? Tá fim aí, parceiro? Ô, amigão. Fala aí, mano. Assistiu aí o jogo do Coringão no sábado, cara? Ô, velho, não pode falar palavrão, mas que Oscar que foi aquele jogo, hein? Ô, o jogo foi embaçado, hein, mano? Que joguinho ruim, velho. Abraço pro Bruno da produção que foi levar o filho dele pela primeira vez no jogo. Mas, ô, amigão. Coringão tá dando milho, hein, cara? Tá louco, não pode jogar tão mal assim, não. Por mais que o time esteja focado aí no confronto de amanhã contra o Danúbio, mas, pô, poderia ter jogado um pouquinho melhor, hein? Vamos acreditar que foi salto alto porque é um time de menor expressão. Ah, não, acho que foi salto alto, não. Tá preocupado com outro jogo. Mas o time do Corinthians tá focado na Libertadores. É isso que eu falei aqui no Campeonato Paulista, nem joga sério. Tá preocupado com a Libertadores, entra com um time que vai pegar o próximo time agora, o Danúbio. Parceiro, é jogo pra meter de 3 pra cima, ó. Ô, gente, mas que exagero, porque o Corinthians empatou. Não, é exagerando. Red Bull... Veja bem, Benjá, você entra com um time... Como você já é preparatório pra terça-feira, vamos entrar com o time completo. E se assistir o jogo, olha o jogo que foi, velho. É que o time do Corinthians, Benjamin, quando entra em campo, é igual o Barcelona, velho. A torcida espera um show. Ah, mas não tem show todo jogo, e não tem show. O Red Bull entrou com 11 jogadores atrás, gente. E o Corinthians tava lá, meio que se segurando pro jogo de amanhã. Normal. Eu também acho, o Corinthians pô, tem nada demais. Mas, por exemplo, o Corinthians, Benjamin, ele tem uma expectativa muito grande em cima dele, cara. Não, mas não tem que ter essa expectativa. É igual a Grazi Massafera. Se ela sair na rua e não tá maquiada, todo mundo vai falar, vixe, essa é a Grazi, é igual o Corinthians. Não, tem que tá bem sempre. É, mas não tem que fazer bobagem, cara. O jogo é amanhã. Amanhã, se o Corinthians ganhar, já garante a classificação de vez pra próxima fase. Entendeu? Vai tocando o Campeonato Paulista, que o Campeonato Paulista é muito fraco. Amigão, abaixa o som do seu rádio. É bem provável que o Corinthians vai estar lá na fase final do Paulista, então não tem, gente. É. Não, mas a crítica não foi contra o Corinthians, a crítica foi nesse jogo pontual. Porque o Corinthians tá vindo voando baixo, velho. O Corinthians tá vindo esse ano, se Deus quiser, pra levar tudo. Ô, amigão, qual clube da Libertadores assusta que talvez possa fazer uma frente pro Corinthians? Parceiro, tem outro Corinthians pra jogar contra a gente? Só o time B no treino. Então ninguém assusta, mano. Mas você tem acompanhado a Libertadores, amigão? Tenho acompanhado todos os jogos. O Racing, por exemplo, ou o Emelec, que é um time não, também que complicou pra cima do Inter. Não, todos os jogos do meu time. Não, parceiro, 4 filhos, velho. Você acha que tem tempo de acompanhar os jogos dos outros times? Não tem assistido os outros jogos, não? Mas, ó, o Boca tem tudo pra avançar pra próxima fase, velho. Ia ser uma boa aí ter mais um confronto entre Corinthians e Boca na Libertadores. Você não acha, não? Seria bom. O Boca seria legal. Só uma coisa, mano. Você falou dos outros times aí. É, o Racing perdeu em casa pro Sporting Cristal. Sim. Com uma zebraça aí na Libertadores. E o Racing tava bem, né, meu? Tava bem, o time tava bem. E outra, o time do nosso querido e bravo San Lorenzo, ele vem pro jogo contra o São Paulo, que eu acho que deve ser um adversário aí, tem que respeitar, porque é bom time. Ele vem sem aqueles desfalques. Deve jogar Kalinski, deve jogar Ortigoza, deve estar à disposição. O time jogou com o seu time titular, venceu por 3-1. O Huracan, que também tá na Libertadores. Então é um time também, acho que muito forte nesse grupo aí. O que passar Corinthians, do grupo do Corinthians, seja São Paulo ou San Lorenzo, é um time que se credencia para chegar mais à frente. Eu ainda acho, pelo que eu vi dos dois times aí, mesmo São Paulo em crise, acho que o São Paulo tem mais time. Se conseguir acertar o time contra o São Lourenço aí, conseguir a vitória jogando aqui, tá certo? E numa dessas segurar um empate lá, eu acho que aí já mata o São Lourenço de vez. Ainda acho que o São Paulo passa aí como segundo colocado do grupo. O que você acha, amigão? Eu vou ser franco pra você, hein, mano. Eu acho que... Eu não tô gorando não, mas eu acho que o São Paulo não ganha quarta-feira não, velho. No máximo ele empata. Jogando no Morumbi, você não acredita no São Paulo? Não, a torcida não tá apoiando o time, velho. E com relação aí... É complicado. Não, eu também acho. Não tô gorando, parceiro, não tô gorando, mas é... Opinião. Mas não precisa gorar. Não precisa confiar nenhuma. Mas precisa gorar. Ô, amigo, o futebol que o São Paulo tá jogando, se não melhorar, não passa. Mas, ô, Mota, analisando aí, não tô falando do aspecto geral, tô analisando a parte matemática da coisa. Falar, por exemplo, que o São Paulo tá mal na Libertadores, não tá mal, gente. O São Paulo, ele pegou aí o favorito pra conquista do título jogando em casa, tá certo? Que é o Corinthians, mas é verdade. Mas até aquele momento não era favorito. Pegou o Danúbio, tá certo? Pegou o Danúbio jogando no Morumbi e goleou. Então, matematicamente falando, tá certo? Só com relação a essa análise dos dois jogos do São Paulo na Libertadores... Pegou o Corinthians em casa lá e perdeu, não é um absurdo, tá certo? Ô, mano, jogar contra uma equipe qualificada. No contexto geral, no grupo do Corinthians, Corinthians e São Paulo, pô, qual que é o melhor time do grupo? É o Corinthians. Qual os outros três? O São Paulo tá jogando tão bem quanto o São Lourenço, velho. Mas é que tá. Ficar com o Danube, que o Danube é cachorro morto. A gente vai saber agora se o São Paulo jogar contra o São Lourenço. A gente vai saber se o São Paulo tá bem ou não. Mano, mas em torno desse assunto, viu, Vanderlei? Só queria dar uma opinião seguinte. Se vamos supor, troque o Corinthians e coloca lá Boca Juniors na chave. Seria normal se o São Paulo tivesse ido jogar contra o Boca Juniors e perder fora. É normal. É normal. Sim, sim. Tá certo? Normal. Então, acontece que como é o Corinthians um rival, as coisas deixam o torcedor mais puto, ganha uma proporção maior. Mas o que faz mesmo o torcedor ficar em dúvida, vamos supor que fosse Boca Juniors, tivesse perdido fora, o torcedor hoje ele estaria se lamentando, talvez não tanto porque não era o Corinthians, mas estaria se lamentando sim, porque o mau futebol do São Paulo não prevê que o São Paulo conseguisse dar o troco no jogo de volta aqui. Você não tem perspectiva de melhor. Não, exatamente. Sim, sim. Então, agora, o Corinthians foi dominado o jogo inteiro, né? Perder para o Corinthians é o agravante, porque é o rival. Mas fosse o Boca Juniors, também sim, não haveria uma boa perspectiva. O contexto não é por ser o Corinthians, é pelo futebol do São Paulo. Né? Porque o futebol do São Paulo mostra que o São Paulo vai ter muitas dificuldades se ele quisesse classificar. Agora, a participação do Corinthians e a derrota primeira para o Corinthians é um grande agravante. Mas eu acho que o jogo do São Paulo aí, não só com relação aí a Libertadores, mas eu acho que o fiel da balança para o São Paulo, o divisor de águas, vai ser esse próximo jogo com o São Lourenço. Fácil. Porque o São Paulo ele decide a vida jogando aqui no Morumbi. Se o São Paulo empatar aqui, ele vai com uma pressão do tamanho do mundo para jogar na Argentina. E aí tá ferrado. Precisa ganhar aqui de qualquer forma. Mas mesmo que perca depois na Argentina, o São Paulo ainda decide uma classificação com o Danúbio. Não, eu penso assim, mano. Tem o jogo contra o Danúbio ainda antes do Corinthians. Se o São Paulo vencer aqui e perder lá, igual, porque os dois estão empatados. Imagina o São Paulo ter que depender na final com o Corinthians para se classificar ou não, mano. Mas então, aí vai precisar ganhar. Como é que vem? Mas se o São Paulo ganha aqui, perde lá, vai pra 6. E aí precisa ganhar do Danúbio fora pra ficar com 9. E ganhar do Corinthians. Aí o último. Porque aí o Danúbio fecharia a sombra contra o São Lourenço em casa. Você não sabe quanto vai ser Danúbio e Corinthians, os dois jogos. Ah, sim. Bom, não contando sabe. Que o Corinthians vença, que o Manso fala que vai vencer os dois. Dependendo da situação, pode ser que precise um simples empate em casa. Eu acho que o Corinthians ainda entrega aí uns pontinhos pro Danúbio. Não sei se lá empate. Ou se jogando aqui. Eu acho que o Corinthians empata um desses dois jogos. Que o Danúbio vai tirar ponto de um dos três, vai. E também acho que o Corinthians é campeão. Tá assim, vai entregar ponto pros times menores, né? Porque é o seguinte, cara, vocês já viram alguma chave de Libertadores? Pode até ter tido, mas não é normal. O time terminar com zero ponto. Não é possível, né, cara? Que os caras acabem com zero ponto. Deve ter havido já. Já deve ter havido, mas já é incomum. Mas não, é incomum isso aí. E o Danúbio é campeão uruguaio, né? Pra quem não conhece. E, mano, outros isso times. Isso mostra a decadência do futebol uruguaio. Outros times que na Libertadores têm chamado a atenção é o grupo do Atlético Mineiro, Colo-Colo e também o Santa Fé. É, o Atlético times acho que bons, já tá fora. O Atlético, quarta-feira, joga com o Santa Fé lá. O Atlético perder pro Atlas em casa foi pra... O Atlas também é um time bom. Pra não usar um palavrão, né? Ô, Vanderlei, você joga pôquer, Vanderlei? Ô, eu gosto, hein? Gosta? Eu gosto de sombrar. Mas você é baralhão ou joga mesmo, velho? Não. É meia boca, mano. Não é nem profissional, mas se diverte bem, mano. Ah, isso, um par de dois. Daqui a pouco... Mano, você é corintiano, mas eu acho que se te pego no pôquer, eu te dou uma sua. Não dá pra você não, velho. Não dá pra você não. O ano passado eu chutei todo mundo da minha mesa, velho. Mano, chegou na mesa final. Ranquei o Domênico, ranquei o Sombra, ranquei todo mundo, velho. Mano, chegou na mesa final. E só não ganhei, Mota, porque eu fiquei sabendo na mesa final que eu não poderia concorrer à viagem pra Las Vegas. Ah, você é tipo mexicano? Você é tipo, lógico, porque eu sou café com leite. Você é tipo time mexicano, se ganhar não leva. Time mexicano. Eu tô tentando levantar a grana pra ir pro Bourbon e a patroa. Mas como eu falei, são quatro filhos, parceiro. Falta criança pra levar, mano. Então tem que arrancar falta os filhos e a patroa. Ah, deixa falta duas. Lugar pra levar as crianças, deixa aí. Duas ali. Ó, se você vender uma criança. É. E já consegue aí o dinheiro pra ir pro Bourbon. Leva... Deixa ali duas na esquina, amarrar. Né? Figurinha repetida, vende uma. Né? Vende uma. Leva duas esse ano e duas o ano que vem. Tira para o ímpar e deixa dois com a avó. Mas vocês vão curtir demais. Não estou só falando aí do Bourbon, do resort, que vai ser sensacional, realmente. Mais uma edição vitoriosa, aliás. Além de tudo isso que nós estamos programando, né? Aliás, eu ouvi dizer que lá a Lotus Travel tá bombado o telefone. Todo mundo querendo fazer as reservas. Mas estamos bolando mais novidades. Sim. Novidades lá pro Bourbon. Muito mais novidades para acontecer o Bourbon. E fique ligado, se você gosta de pôquer, fique ligado. Em alguns minutos, uma grande novidade aqui no Estádio 97. Boa, boa. Aí sim, hein? E ó, amigão, mais uma perguntinha aí pra gente encerrar a ligação. Negócio é o seguinte, cara. O Wagner Love, na sua opinião, ele já tá pronto pra ser o substituto do Guerreiro, caso o Guerreiro não, não renove o contrato com o Corinthians? Ô, velho, eu vou ser sincero pra você. É, eu achei que foi uma baita contratação, mas ele não mostrou pra que veio, né? Verdade. Por enquanto, Wagner Love tá mal, mas vou falar pra você, cara. Sábado eu já vi uma postura do Wagner Love diferente. Já é diferente. Wagner Love acho que tá encaixando... Parece que também o físico parece que tá melhorando, a preparação física dele parece que já tá melhor. Nosso preparador físico do Corinthians é bom pra caramba, né, mano? Também acho, mas o Wagner Love, amigão, ele já tá com um timing diferente. Ele tava sem timing, Sombra. O Wagner Love tava meio perdido em campo, parecia uma barata tonta. Sábado já tá diferente a postura dele em campo, cara. Já melhorou. Olha, guerreiro, não abre o olho não, velho, que se bobear, se o Wagner Love tiver afiado... É capaz de você renovar o contrato e ainda ficar no banco. Aliás, o Andrés deu uma declaração há pouco aí, mano, que acha muito difícil renovar com o Guerreiro. Lógico, o Guerreiro não quer abrir mão de 7 milhões. Olha quanto pra quanto foi o dólar, velho. Se ele continuar nessa. Ele aceitou 5 pau antes, queria 7, não aceitou 5, imagina agora. É, então, também acho. E tchau e benção, né, amigão? Se não quer, vaza. Tchau e benção, não quer, vaza. Ano que vem, estreia na Globo essa novela. Ô Guerreiro. O Guerreiro, bom, ele já teve vários jogadores do Turbo. O Guerreiro, como diz o Mano, é um semideus, parceiro. Fez os dois gols do Mundial. Maravilha, um baita jogador. Pra mim, é o melhor atacante na atualidade, no Campeonato Brasileiro, no Brasil. Porém, é o seguinte, ninguém pode ficar refém de jogador nenhum. Se ele for embora, traz outro. Traz um moleque da base, o Wagner vai fazer a posição. Uma hora vai encaixar um outro no lugar. Boa, tá certo. O Paulinho foi embora e todo mundo sentiu muita falta. E hoje o time tá redondinho de novo. É assim, parceiro, vai. Concordo plenamente. Fazendo um trabalho competente, consegue repor. O problema é que às vezes nem sempre consegue acertar jogadores de bom nível, né? Verdade, também, isso é fato, né? também, né? Mas é isso aí, amigão. Quer mandar um abraço pra alguém? Pô, eu quero mandar um abraço pros parceiros que estão ouvindo aí, o Badola. Mandar um abraço pro Rony, um irmãozão meu de coração, o cara tá ouvindo a gente também. O pessoal que curte o Estádio 97, o Pica-Pau lá do Japão, que escuta todo santo dia vocês, mano. Tá certo. Olha, valeu, irmão, parça, cara, obrigado aí. Todo dia, né? Porque aqui à noite leve dia quando você tá escutando. Abraço aí pra você, fica ligado que daqui a pouco eu tenho o talk show da Vó Olímpia. Valeu, Sombra. O Dodô. O Dodô foi no banheiro. Fala, cara. Velhinho, porra, que saco. Ô, mano, manda um abração pro Dodô. Só pra ele não mal, mas aqui é Corinthians, mano. Tá bom. É nóis, entendeu? Valeu, cara. Falou, abraço. Esse é o Valeu. Estádio 97, de Energia 97. Oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Também HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Benja, você vai falar agora da BV Financeira. Na sequência nós vamos vir com o talk show da Vó Olímpia. Olha aí, amigo, você está pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? Estou. É só acessar www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. Mais informações, ligue, hein? 3003-7888, 3003-7888. Com a BV, você sempre pode mais. BV, bons negócios para você, Chuck. Ô, Vó Olímpia, virou uma entrevistadeira? É isso mesmo, viu? Obrigado pela oportunidade que dão, né? Tá as bom. Vó Olímpia Leite, desnatado, show. Começando o primeiro programa de entrevistas da vó. Vovó, se fala programa e não pogrão, hein? Ah, deixa a vó apresentar pra vocês. Esse aí é o Avaloninho, meu bonequinho do programa. Programa, vó! Meu Deus, hein? Olha, hoje eu vou entrevistar ele, que causa um problemão pras pessoas da terceira idade e pros São Paulinos, viu? Labirintite, tudo bem com você? Tudo bem, vó. E te digo uma coisa, é um enorme prazer estar aqui com você. E disso eu tenho convicção. Olha, eu conheço todos os seus parentes, viu? Já tive com pancreatite, estomatite, artrite e agora com hepatite. Tu é muito bem-vinda na minha família. E disso eu tenho convicção. Bom, vamos pras perguntas agora, senão o Genaro, nosso diretor, vai me xingar, viu? Vai, os bate-bola aqui, vai, hepatite. Um humorista. Ralfinha, Bas. Seriado. Chuena Ralph, man. O Ralph é teimoso. Uma camisa. Polo, Ralph Lore. Esporte. Ralph, team. Uma dupla sertaneja. K. Christian e Ralph. Um filme. Detona Ralph. Trecho de uma música. Ralph, Ralph, Ralph, Ralph, o Lepo, Lepo. Um personagem do cinema. Ralph Balboa. Um livro. 50 tons de Ralph. Ai, só fala desse tal de Ralph, hein, hepatite. Então vai, já que você quer falar, diz pra nós qual que é o melhor volante do Corinthians. Elias. Tá bom, tá, chega, vai, amanhã a gente volta com a receita da paçoquinha de vitela, viu? Meu Deus, hein, vovó, que nojo! Respeita a vó, que a vó te ama, viu? Não fala assim das receitas da vó. Bom, um beijo pra todos os telespectadores do rádio que estão assistindo a gente e ouvindo, tá bom? Vó Olímpia Leite, desnatar o show. Vem cá. É, mano, vou quebrando tudo, hein? Não tinha aquele boneco lá, o... O Guinho, né? O Guinho, você tem uma valoninha. E queria até mandar um beijo. Quem faz é o Genaro, o diretor, ele morreu ontem. Então a gente tem que... E aí, agora? A gente tem que achar outro manipulador dos bonecos, viu? Manipulador. Mas, ô, vó. O que que foi? Na hora dele falar o jogador... Você viu? O hepatite, ele só gosta desse tal do Ralph, né? Ele não falou do Ralph? Aí ele gostava do Elias, porque acho que sai jogando com a bola pra cá, né? Obrigado, viu, pela oportunidade, viu? Mas foi inesperado, inesperado. Pois sim, eu vou aparecer entrevistando umas pessoas que são de gente, né? Aí daqui a pouco, olha, também tem a participação do Jorge Carmelo. Mas agora eu tava falando aí de uma novidade. É, uma novidade muito bacana. Ouça! Vem aí o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Para participar, você deve conseguir sua ligação ao vivo a partir do dia 18 de março no Estádio 97 ou participar dos pedágios do programa aos finais de tarde. É, Domênico, eu vou dar all-in com par de dois. É, Motinha, e as inscrições serão confirmadas mediante a doação de quilos de alimentos não perecíveis. Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. O primeiro prêmio é uma viagem à Punta del Este. E o vice-campeão ganhará um final de semana no Resort do Estádio 97. É isso aí, amigo! E tem muito mais. Ih, Domênico, tô vendo que vai estar cheio de baralhão nesse torneio, hein? É isso aí, mano! Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Sai na frente que eu tô chegando. Apoio H2 Clube. Energia. Gostou? Tá aí, galera do pôquer! Tá aí, segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Começa o período de inscrições nessa próxima quarta-feira. Nessa quarta aqui no Estádio 97. Eu vou me inscrever porque você sabe que eu jogo também, né? E vai ter uma mecânica muito legal. É o seguinte, você vai ligar no Estádio 97 para participar, bater papo com a gente, como todo mundo faz, não é mesmo? Sim. Legal. Só que se você quiser participar do torneio do Estádio 97 e conseguir a sua ligação, você vai ligar e vou perguntar, você quer participar do torneio do Estádio 97? Você vai falar sim? Sim. Beleza. Aí você vai escolher um de nós para puxar uma carta de um baralho. Ah, sim. Tá certo? Teremos aqui um baralho na mesa. Sim. E um de nós vai escolher, quero que o Portuga puxe a carta do baralho. Monte, do monte. Sim. Tá certo? Beleza. Portuga vai puxar. Sim. Se sair ali na carta um número, por exemplo, 7 de copas, 3 de paus, etc. Sim. e tal, você vai conseguir garantir a sua inscrição doando quilos de alimentos não perecíveis equivalentes ao valor da carta. Tirou lá um 3 de ouros. Então você vai conseguir confirmar a sua participação doando 3 quilos de alimentos não perecíveis. Legal, legal, legal, legal. Ah, tirei um rei, ou tirei um valete, tirei uma dama, aí vale 10. Legal. 10, você confirma, mas tem que doar 10 quilos. As, você que escolhe, ou você dá 1 quilo ou você dá 10. Boa. Boa, se mecânica. Sair o Coringa, você é que vai escolher de 1 a 1 milhão. Você que vai decidir quanto você vai querer, vai doar. Tá certo. Tá? Boa, mecânica. Serão 120 participantes. 120 participantes. E nós também faremos a mesma mecânica de você puxar a carta do bolo aleatoriamente, em alguns pedágios que realizaremos nos finais de tarde. Ah, é verdade. Entendi. O Motinha vai estar lá na sua mesinha lá, vamos meter um pano verde lá na mesa do Motinha. Não é pra ler a carta cartomante, não. Motinha vai estar lá. E o torneio acontecerá no dia 15 de maio no Clube de Pôquer H2, no H2 Club, que fica na Avenida Henrique Schaumann 170. Aliás, um abraço para todo mundo aí do H2. É um clube de pôquer fantástico. Fica de fácil acesso para todo mundo. Ali no Henrique Schaumann é um lugar. Eu vi esse lugar ontem. Viu ontem? clube de pôquer? É um clube de pôquer, é verdade. Passei ontem, eu vi esse lugar ali. Tirando... Indo que... sentido o Sumaré do lado direito. Exatamente. Um abraço pro Elton, pra Luana. Uma casa noturna, não sabia o que era. O Elton, a Luana. Não deixa também de ser noturna, porque ali vai. Sim, o pessoal joga até de madrugada. É. Então, olha, um abraço pro Elton, pra Luana, pra todo mundo que participa aí do comando do H2 Clube, que colocou à disposição lá o clube pra que realizemos o torneio. Boa. Vai ser no dia 15 de maio, o torneio começa às 7h30 da noite. Às 7h30 da noite vai ser o início. E nesse dia nós faremos o Estádio 97 ao vivo do local. Sim. Ao vivo do local. E posso tirar uma dúvida? Por exemplo, eu não jogo pôquer. Ah. Mas eu posso me inscrever? Você pode, só que você vai, assim... Vai cair logo. Você vai cair logo. Não, eu quero me inscrever pra levar o ganhador. Pra onde que vai o ganhador? Ah, não. Pra punta. Pra punta? Pois não, é, mano, tem que levar, alguém tem que... Agora acostumou. Alguém tem que... Alguém tem que levar o cara, velho. Isso aí o cara só vai ficar... Tá louco, hein, meu? Os cassinos de Punta del Este são chiques. E lá um lugar maravilhoso. Tá louco, hein, gente? Onde se joga um pôquer profissional, pessoal, gente boa. Bacana demais. Muito bom. Já vai ter toda uma área lá delimitada. Exato. Olha, vai ser sensacional. A gente já fez o primeiro torneio de pôquer, foi muito bacana. E o segundo torneio de pôquer tem tudo pra ser melhor ainda. Então, olha, valendo a partir de quarta-feira. O torneio no dia 15 de maio. E por acaso, se você quiser ser um apoiador desse torneio, um patrocinador desse torneio, pode mandar um e-mail aqui pra mim, sombra@97fm.com.br, tá bom? Aí a chance aí, ó, tá vendo? sombra@97fm.com.br. Se você quiser apoiador ou patrocinador no segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Sucesso, velho. Aproveita a chancha. Começa na quarta-feira o período de inscrições. E é só ligando, hein? Vamos repetir, porque às vezes a galera começa a mandar e-mail pra gente. Não, escreve aí. Tem que ligar aqui. Tem que ligar, entrar ao vivo. Amigos também. Ou através dos pedágios que nós promoveremos ocasionalmente aos finais de tarde. Boa. Tá? E nos pedágios também vai valer o lance de tirar carta, mas teremos uma mecânica inerente ao pedágio, uma mecânica diferente no pedágio, porque no pedágio, se forem 1000 pessoas, não podemos inscrever 1000 pessoas. Porque irem centenas de pessoas nos pedágios do estádio é uma coisa mais do que comum. Então a gente vai ter alguma mecânica seletiva junto aos pedágios do Estádio 97 para que você possa participar do segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Estádio 97, da Energia 97, trazendo agora ouvintes, 3284-7097. É o momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência, com o Sem Parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar, com você em todo lugar. Domênico. Vamos lá. Aí, já tocou? Alô? Alô? Opa, alô? Quem fala? Opa, boa noite, meu nome é Thales. Salles. Isso. E é Salles do que o nome completo? É Salles, com C. Com C. Salles. C. Salles, Domênico. Salles. É com T de tesão, Domênico. Domênico é tua mãe, menino. Tua mãezinha. Lembra daquele ator, o Thales Panchacon? Morreu. Morreu? Morreu há muitos anos. Não pode ser. Sim. Não pode ser, velho. Ele é imortal, velho. Porque eu não sabia. Eu não sabia. Ele é um rau, cheiro de vida eterna. Thales. Oi. E você tem quantos anos, meu velho? 2.4. 2.4? Hoje, RG. RG 2.4 e ele assumiu, hein? Mas é Thales do quê? Mas não mandou o nome completo, peraí. Thales Vinícius Teixeira de Mesquita. Ele quer ter nome. E aí, RG? E aí que hoje não, mas parece que ele vai repetir aí no estádio do Palmeiras o grande sucesso lá. Peraí. O rei. É? Ele vai cantar detalhes tão pequenos. Ah, vai ser sensacional! Oi, irmão! É isso. Emocionante, bicho. Muita emoção. Ah, muito emocionante. Muita emoção no Palmeiras, porque eu tô. Você é verdão. Sou palmeirense. Você é palmeirense. O RG fica com essas brincadeirinhas, aí vai no Enem da vida. Nego na redação escreve detalhes com Thales, não com yes. Ué, mas você duvida? Você duvida que isso já aconteceu? Tem cara que escreve milionário com LH? É, rapaz. Mas na verdade o Brasil é uma pátria você vai educadora. Embora. Vai embora. O outro governo pra sair. A pátria educadora do governo pra sair. Na verdade, eu falei pra ela seguir meu conselho. Você também tinha que ter saído. Eu falei pra ela seguir meu conselho, mas não seguiu. Oh, assim. Se o outro tirou 10 da redação com uma receita de cultura. E o que fez o hino do Palmeiras? Ele começou a escrever o hino do Palmeiras na redação, velho. E foi reprovado. Não, tirou 10, parece. Lógico que tirou. Porque é uma obra de arte. Não quando é, se escreve o hino do Verdão, é uma obra de arte. Não é. Merece 10, é isso que merece. É uma prosopopeia. Merece 10. Ô, velho, qual que é o bairro que você mora, hein? Vamos ver se ele vai conseguir saber, né? Bairro de Pimenta. Guarulhos, pô. E não é ele, viu? Não é ele. Quem é? Ele sou eu. Pô, eu só não liga muito porque eu sou um ouvinte novo de vocês. É novo. Ouvinte fresco, ouvinte frescão, né? Tá ouvindo a gente há quanto tempo, amigo? Cara, quando eu trabalhava à noite não podia ouvir, cara. Agora eu tô voltando a ouvir. Tem coisa de um mês e pouco que eu voltei. Que bom. Mas você perdeu o emprego ou mudou de horário? Mudei de emprego. Ah, é? Bom. Mas mudou por força. Mudou por opção ou por obrigação? Obrigado a mudar. Como diz o velho humano, o que você faz, pô? Eu trabalho numa empresa de produtos plásticos. Ah. Mas o que é? Você faz vibrador, mano? Isso, mano. Ai, demais, que delícia. Que água na boca, mano, é demais. Uma delícia. Simples, né? Aquelas água toalhas na boca. De mesa, mais simples. Mas o que você faz de plástico aí, velho? Vamos ver. Toalha de mesa, cara. Eu, particularmente, eu trabalho no setor da estamparia, né? Então, assim, como eu sou novo na empresa, é muito limitado que eu sei da empresa. Deixa eu te perguntar, meu. Por que toda toalha de mesa ou é quadriculada ou tem frutas estampadas? Cara, só faltou falar que tem rosas também. É verdade. A Maori quase ninguém mais usa toalha de mesa. Ah, não. Você tem um negócio tão mais legal. Que legal, você tem uma mesa de vidro, caminho você vai fazer mesa. O quê, índio? Hã? Caminho de mesa. Pô, aquelas mesas, aquelas toalhas. Mas vende... Caminho de mesa. Mas vende muito de pobre, Benjamin. Vende muito pro interior, Benjamin. Vende muito. Mas toalha de mesa... interior, aqui não se forra mesas? Na cozinha, na... O lugar se forra mesa de mesa. Quem tem mesa de vidro, dificilmente usa a toalha. Mas é sujo vidro. Imagina, RG. Imagina. Você vai riscar. Você pega, por exemplo, o Benjamin, RG. Que é um quadro. Ele pega o copo, ele arrasta na sua mesa de vidro, vai riscar a mesa. Puta, mas vou te falar... Você não é. Não. O Benjamin ele tem aquueles negocinho de papelão que você usa em bar, que você coloca o copo em cima. Isso. Você é mó chupro, isso, velho. Compra a toalha com rosa. Que você vai eu compro, mas é mais prático, velho. Ele tem platô. Aquelas toalhas de plástico também é legal. Aquelas... É isso, mas. Então, mas é essa mesmo, é aquela emplasticada. Ele tem jogo americano, ele tem jogo americano, ele tem jogo americano. É que se usa muito em mesa de cozinha. É, a melhor é que cozinha, no café da manhã você tem que pôr. O cara bateu a mão, derrubou. O cara usa muito na mesa da cozinha. O cara bateu a mão, derrubou aquele refrigerante. Tá certo? Pra não ficar impregnado na mesa, Motinha. Tem aquela toalha, é muito mais prático. Você passa só um paninho molhado, isso já limpa. É, imagina a casa do mano, aqueles cavalos tudo derrubando o café, mano, leite. O mano tem que passar o pano. Cachimbo de plástico, meu. O mano pegou. Ele foi num perequê. Aí ele pegou a decoração ali pra ele. Fecha a boca do dragão aí, mano. Vai. Casa, eu só uso toalha de linho. Oi. Olha o sovaco do dragão. Você tá com seu filho aí, sua filha? Quem que é? Não, cara, é cativeiro. Quem? Minha irmã mais nova. Ah, cativeiro. Irmã mais nova. Quantos anos? Tá mantendo a criança sob cárcere privado. Depende do time. Ajuda a tirar a criança daí. Calma, depende do time. Minha mãe e meus pais acabaram de sair e não deixaram a chave com a gente, entendeu? Então tá preso, então diz que agora, daqui a pouco o helicóptero vai estar lá. E quantos anos tem a sua irmã? Tem 8 anos. 8 aninhos. Você foi buscar, lá na escola, é isso? Não, eu tava esperando a perua que traz ela. A perua. Aí, Domênica, estava esperando o peru, menino. No Rio se fala peru. No Rio se fala peru, bicho pega. E por que, que no Rio Encanador é bombeiro, RG? É, bombeiro. Bombeiro, né? E assim, guincho é reboco. Olha, tem cada bombeiro gostoso, hein, menina? Eu vi outro protesto. Ai, que tesão. Estava mais gostoso que a parada gay, né, Domênica? Aí é com a tua mãe. Não, mãe não, Domênica. E bombeiro sempre pega na mangueira. É que vocês ficam falando. Domênica é a mãe do Aguinaldo. Não é. Dona Domênica é que eu conheço. Olha, é uma mãe pra mim, é verdade. Eu conheço muito bem ela. É põe no colo. Ah, mas conheço como ninguém. Dá tetinha pro babá. Conheço como ninguém a mãe. Ô, e qual que é o time aí, brother? Cara, Flamengo. Cara, Flamengo? Flamengo. Vai lá, Benja. Você, você respeita o Flamengo, porque o Mano falou ano passado. Você quer sair de lá? Ano passado falou que nós ia cair. Já, o Mano. Mano falou que o Flamengo ia cair. Fala com ele aí, né, comigo? O Flamengo ia cair. Fala com ele lá, né, comigo? Vai vocês, Benja. Domingo, vocês. Mano. Domingo tem Flamengo e Vasco. Vocês, Benja. Vocês por quê? Ah, o Benja é flamenguista. É, pro Mota eu sou descido. Mas lógico que você é. Você fala que no Rio você não é Flamengo? Eu não. Falou sim. O Sombra decide. Ô, Sombra. Já falou. O Benjamin é flamenguista. Pra São Paulino. Não, pra mim não tem esse negócio de no Rio. No Rio, Flamengo e Fluminense. Por vez, não, pera, amor, você me fez uma pergunta. São Paulino ou Flamenguista? Pra mim não tem essa no Rio, na Bahia, no Macapá. Eu torço pro Corinthians só. Porque na Inglaterra você torce. Não torço pra ninguém, eu torço pro Corinthians. Era o Sombra decide. O personagem foi acertado pra ser personagem, caramba. Personagem. Foi acertado? Acertado. Tá no contrato. Mas no fundo. Eu sou corintiano. Eu Flamenguista. Lá no fundinho. Eu ia muito ao Rio. Ao fundo é corintiano. Sempre fui muito ao Rio de Janeiro e foi acostumado aí no Maracanã ver jogo do Flamengo na época. Mas você legal, paga mano. Pau pra torcida. Paga pau. Isso paga. Pau pra tua torcida que lotou o Morumbi com a... Ah! Mas eu não perguntei da minha torcida. Ai, ai, ai, ai. Você fala que eu sou seu pai, eu tô falando da sua. Sem usar ferradura. Tá vendo? Então você paga pau, então você é São Paulino. Se você paga pau minha torcida, você é São Paulino. Você não tem lógica. É, eu pago pau pro Morumbi vazio. Você falou que paga pau pra torcida. Vamos guardar as ferraduras. Você tá mal, hein? Vai tomar uma água na cozinha e recupera. Caramba. Ô, amigo, mas tem Flamengo e Vasco domingo aí? O Vasco é freguês, né? Em final é mais certeza. Faz tempo que eles não ganham da gente, mas ultimamente, assim, com o Flamengo, meu pensamento não é de vitórias, assim, de alcançar aquela coisa interna, aquela coisa fiscal, que é o que a diretoria tá fazendo, fiscal. Né? É, mas é verdade, hoje o Flamengo, gente, hoje o Flamengo é um time que ele consegue andar sozinho. É, diante das falcatruas que a gente vê no futebol, aí clubes a cada dia devendo mais pro governo, devendo mais para atletas. O time do Flamengo, ele conseguiu sanar boa parte da dívida. Óbvio que ainda deve uma bela grana. Uma enormidade de dinheiro, né, Domenico Gato? Não dá nem pra calcular quanto, não sei nem quanto a dívida do Flamengo gira. Se não me engano, acho que ainda tá em torno de 300 milhões, como o Corinthians também tá. Mas o Flamengo é um time que ele tem obtido êxito, Domenico Gato. Ele tá conseguindo aos poucos reduzir a dívida e tá quitando aí causas trabalhistas que estão paradas na justiça. E o Flamengo... Não, o Romário mesmo é um deles que o Flamengo quitou uns dias atrás aí. E o Flamengo até 2018. E o Flamengo fez uma bela contratação, que foi esse Marcelo Cirino, o cara do Atlético. O cara joga bola, hein? O Flamengo, por incompetência, ele deu... Flamengo, irmão. Ele deu esse azar, né, cara? Na época em que o Ronaldo veio pro Corinthians... Se toda aquela mobilização, todo aquele projeto tivesse sido feito no Flamengo, né? Talvez hoje o Flamengo estivesse aí no lugar do... Mas, ocupando o lugar do Corinthians. Eles decidiram não me olhar, com títulos, com... Mas o problema é que a diretoria não é a mesma, entendeu? A diretoria é diferente. Era a Patrícia Morim, que quando ela entrou, pouco tinha uma expectativa muito boa, assim, com ela, né? Ah, que ela vai mudar, que ela vai... Só que entrou e fez a mesma coisa que os outros. Que lambança, né? Um monte de dívida, o Ronaldinho Gaúcho mesmo com um exemplo. O Wagner Love pagava 500 mil ao Wagner Love na época. Foi uma lambança. O Ronaldo Gaúcho fez um jogo, fez uma final aí, ganhou, acho que do Bom Sucesso, não foi isso que ele ganhou uma final aí? Campeonato Carioca? Não me engano, sim. Bom Sucesso e Flamengo, ele fez gol. Naquela época ali, né, tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Thiago Neves, então assim, era febre, ele jogava muito bem, mas depois o Ronaldinho Gaúcho, Rio de Janeiro, muita mulher, ele acabou desandando. Você gostou do que fizeram pro Leonardo Moura aí? Você achou digno ou você achou que foi, fizeram sacanagem? Você gostou da despedida? Ah, cara, eu achei que poderia ser uma festinha melhor, né? Mas, eu também achei. Eu achei que poderia ter uma festinha melhor. E, além disso, também o estádio nem lutou muito. Não achei que poderia ter mais melhor, gente. Melhor. Mas o Flamengo, cara, com 11 minutos. Pô, era um jogo... Pô, ele entrou com o Zico, entrou. Pô, então... gente... É o Léo Moura, tudo bem, o cara ficou lá muitos anos. Mas fizeram uma despedida pra ele que não foi feita pro Leandro, né? Pô, mas aí... Que merecia, né? Mas aí o Leandro, o diretor, a diretora na época era outra, não tem culpa. Só pra você... Eu não entendi porque ele saiu paradoxo. Ele saiu com 11 minutos, por quê? O Léo Moura que ficou muitos anos no Flamengo. 10 anos. Mas tem uma consideração de ídolo lá. Tem, ele criou uma identidade. 10 anos, né? Eu acho o Léo Moura ser jogador normal. Aqui jogou no São Paulo e no Palmeiras caiu. É, aqui em São Paulo ele não foi. Até pênaltis, foi... assim, em situações mais difíceis, é quem assumia a responsabilidade era ele, né? Não, no Flamengo ele foi bem. Ele tem título pra caramba. No Flamengo ele foi bem. E criou uma identidade, sim, de, pô, 10 anos. Pô. Mas não dá, né, pra fazer aquela homenagem aí como se fosse a despedida do Zico. É. Mas se você for fazer um negócio, faz direito. Mas também, o mais, né, legal, aí mais legal, departamento. O mais legal foi que pegaram uma foto, não sei se vocês viram. O Léo Moura, quando era criança, entrou de mascote com o Zico. Ele era flamenguista, de fato. E tinha foto dele com o Zico e não despediu. Não despediu que o Zico vai entrar no campo, o cara tá bom demais. É. Véio, se fosse um churrasco, que o Zico aparecesse no churrasco do Léo Moura, já tava de bom ótimo, tamanho, velho. Tá ótimo. Momento. Ô, irmão, posso fazer uma pergunta de flamenguista pra flamenguista? Faz aí, cara. Então vamos fazer uma pergunta pra você, irmão. A sua mina é gostosa. Porra, mãe, que estalou. Hein? Ontem eu tava até vendo um documentário sobre o campeonato de 87, a Copa União, aquele problema todo que teve. E eu via que o Zico, cara, mesmo com o joelho ruim, o cara ainda jogava muito bem, cara. Em comparação aos jogadores que você vê em ótima forma, não apresenta nada, entendeu? Não, o Zico é monstro, mano. Não dá pra contestar o Zico, né? Tem gente que ainda fala aqui, tem gente que ainda fala, não, porque o Zico era jogador de Maracanã, perdeu o pênalti na Copa, etc. Mas o que o Zico jogou, velho. Então você mudou de ideia. Eu falo pra sacanear. Ah, bom, porque mas... não falava isso. Não, mas eu falo mesmo pra sacanear. Eu não vi o Zico, RG, mas pelo que eu vi, outro dia eu tava assistindo um documentário aí a respeito do Flamengo, velho, tava fazendo um pulpurri da carreira do Zico, cara, passou pela carreira do Leandro, lateral direito também. O cara jogava muito. Pô, carreira era grande, meu. Não, deixa eu te falar, o cara que fala que o Zico foi jogador de Maracanã, é porque o cara não viu o Zico jogar. O cara jogou muito. Tem gente na mídia que defende esse discurso, pode falar, sabe disso. Desculpa, minha idiota. Mas aí comprei ideia, viu, mano? O Zico foi campeão mundial, não foi no Maracanã. Aí comprei ideia. O Zico foi campeão da Libertadores. Agora, é óbvio, gente, o Zico jogou muito mais no Maracanã, o Flamengo. É que o que ferrou a carreira do Zico foi ele não ter jogado no Corinthians. Agora, mano, Se você pegar a carreira do Zico, os números do Zico, os títulos do Zico, os gols do Zico. A minha carreira era maior, meu. Não tenha dúvida. É, do Jobson também. Agora eu falo, o Zico, mano, ele foi bom jogador. Mas o troço que eu digo, sempre digo, e não tenho vergonha de dizer, é o seguinte. Por ter jogado no Flamengo, por ter jogado na Copa de 82 também, que o Brasil não ganhou e todo mundo queria que tivesse ganho, a mídia também aumenta bastante. Foi bom jogador. Mas no caso, na minha opinião, acho que Rivaldo foram jogadores que jogaram mais que o Zico, o próprio Rivelino. Tem outros jogadores que jogaram tanto quanto ou mais que não tem a mesma mídia. Não, você não pode falar que o Zico não sabe jogar bola. Sabe jogar bola. Domenico, só que aumenta um pouco. Você prefere jogar no Flamengo, na mídia. Com o Zico ou sem o Zico? Eu discordo. Com o Zico ou o Rivaldo jogou mais? Rivaldo ganhou mais? Rivaldo tem mais importante. Rivaldo tem mídia sim. O mídia, só, coitado do Rivaldo. Não, a mídia do Rivaldo foi o futebol bom que ele praticava. O Zico não. Agora, o Zico, na minha opinião, jogou muito mais bola que todos eles. Mas, amigão, só pra finalizar, o Flamengo hoje conta com um time aí que tem nomes aí como Paulo Vitor, Frauches, Cárceres. Frauches é um bom nome, já trocou também, muita Frauches, Domingo. Tem o Márcio Araújo, muitas. Tem o Anderson também. Pico, tem o Luiz Antônio. O Anderson Pico tá mais gordo que eu, velho. Tem o Marcelo Cirino. O Anderson Pica joga onde, Bilita? O Luiz Antônio, ele tava numa fase, tava engatilhando uma fase muito boa. Até ele junto do dirigente dele, né? O dirigente não, o empresário, inventar aquela história, entrar na justiça e ficar tantos jogos, aí ele meio que deu uma decaída. Mas assim, eu acredito no potencial dele, é um moleque novo, né? Tanto quanto eu, em que ele pode sim demonstrar um futebol melhor. Né? Mas você confia nesse time do Flamengo? Você acha que é um bom time? Não, eu particularmente, a minha visão do Flamengo hoje em dia é assim, ele tá lá no décimo, de oitavo a décimo, ele tá pagando, assim, fazendo o que ele tá fazendo agora, né, aquela coisa fiscal, pagando dívidas pra poder crescer o clube, e se manter na Série A, mesmo que o Flamengo caia, cara, pra mim, eu tô a favor da diretoria pra economizar, pra poder quitar dívidas, cara. Mas, Thales, isso aí você tá fazendo essa análise... Vamos dizer assim, num campeonato de pontos corridos, sua análise é perfeita. O Flamengo tá ali entre, hoje no Brasil, entre décimo e décimo terceiro do campeonato brasileiro. Pra mim é assim. Só que quando você transforma uma Copa, como é Copa do Brasil, ou se o campeonato fosse mata-mata, a força do Flamengo é imensa. Tanto que ele foi campeão na Copa do Brasil agora há pouco. Né? A torcida leva, eliminou o Cruzeiro, com o Cruzeiro com aquele timão. A torcida ajuda muito, viu, mano, do Flamengo. Flamengo em mata-mata, claro. No território nacional é difícil bater. Thales, boa noite pra você. Pô, obrigado pela audiência, tá bom? De nada. Tudo de bom. Opa, maravilhoso. E que vem o Vasco. É isso aí, Vasco, Vasco do Dagoberto. Que continue, né, com essa de fazer dois gols, né? Você viu quantos gols tem o Gilberto no Vasco já? Gilberto é bom jogador, cara, da Portuguesa. Tá no Vasco, Eurico Miranda voltou. Cuidado, um cuidado que o Dagoberto vem aí, hein? Faz gol, hein? Ei. Valeu, Thales! Relaxa, valeu, Fela. Valeu! Esse é o Momento Sem Parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência com Sem Parar. O seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar. Vamos a mais ouvintes, Dodô. Alô! Não acredito, baralho! Truco! Liga e desliga de novo, porra. Acredite. Liga e desliga. Quem é você? Meu nome é Marcelo, Dodô. Marcelo? Marcelo do quê? Marcelo Tedesco. Tedesco. Ó? Oh? Parente do Christian? Não, eu sou lá do Rio. E do Rodrigo? Pobre. É o quê? Eu sou lá do pobre. Eu sou lá do Rio. Lado pobre. Ah, mas o Christian, tadinho. É, ele nós. É pobrezinho também. É. Tá bom. Ele é pobre de espírito. Tá, quantos anos você tem, meu velho? E o Rodrigo? 46, pior que ele. Olha, RG, 4.6. É uma, hein? Boa data, né, Domingo? Ah, acho que é legal, sei lá, o RG que sabe. É, o quê? 4.6. Hoje, Tedesco. Cuidado, hein? Por quê? Cuidado? Como assim, cuidado? Tá me enchendo o saco, eu perdi com a porrada. Ah, ah, sensacional! É verdade, sensacional. Tô bem hoje. É, não tá legal, não tá legal. Você vai embarcar pra Espanha, gente. Marcelo, tá nervoso, tá nervoso. Por isso mesmo, tô nervoso. Não gostei. Ah, daí que você toma piada, hein? Toma, mano. Ô, ô, cuidado, porra, Fela! Porra, Fela! No palavrão, cara, eu vou te dar um liberou, beijo. Liberou geral. Me desculpa. Liberou. Agora, depois da novela, que eu vi um monte de palavrão. Porra, Fela! Parece que liberou mesmo, mano. Liberou. Liberou, Domingo? Ah, o palavrão tá liberado, né? Liberou. Na Globo falou? Falar com o Fernando. Moda foda. Vou falar com o Fernando, vamos praticar palavrão do Caio Ribeiro. É? Chamar de bobão. Bobão. Bobão. Bestão. É, babaquinha. É, então tá bom. Ô, velho, e onde você mora? Vamos ver se o Dom acerta essa daí. Vila Vermelha, Dom. Nossa, ainda bem que ontem na Paulista era Vila Amarela só, viu? Não tinha Vila Vermelha. Mas deixa eu falar. É a primeira vez. É a primeira vez que liga alguém da Vila Vermelha. É. Agora, eu tô meio. Tem a Praia Vermelha e o Batuba. Praia Vermelha. É. Vermelha do Norte. Deve ser, né? Perto do bairro menstruado, né? Ah, mas não, é sensacional. Mas se é... Não, o RG é sensacional. Que é a Vila Vermelha que eu conheço, é ali perto da Anchieta. Perfeitamente, ali perto da Vila das Mercedes. É. Eu morei ali no Clima, no São João Clímaco. A Vila Escorrida. Perfeitamente, ali pertinho mesmo. Ah. É, aí eu trampava lá na Vila Vermelha. Porra. É. Tá bom, falou. Não tem culpa. Vila Vermelha. E lá o clima que é sempre bom, né, Daninho? Ah, não. Um cara de pau. Demais, eu queria um cara de pau. Ô, Mota, inclusive, Mota, eu tenho uma foto sua aqui no celular, você de filme de coelhinho, cara. Iiii! Iiii! E roendo a cenoura, hein? Roendo da tua pé que a gente fez. Páscoa, sei lá, inclusive, também peguei um boneco com o Pepinha, que ele tava lá perto da área ali no Sacomã também. Pô, você devia se vestir de novo, a Páscoa no você é a vizinha. Você deveria ir de coelhão de novo. É, vai de lebre. É, de lebrona. A gente vai estar no resort, não vai? Não. Não. Ah, não. Não. Eu ia de coelho, tá vendo? A Páscoa... Eu acho que você deveria distribuir bacalhau dessa vez. Ah, tá barato pra caramba, nossa. Alô! Ah, o preço do dólar, o preço do bacalhau, velho? Nossa, você tá louco. Eu não sei porque vocês reclamam da pátria e do governo brasileiro. Essa Páscoa vai ser com ovo. Come sardinha, tá achando ruim de comer bacalhau? Come sardinha lá. É igual. E Tedesco, que time você torce? Palestra, meu Deus. É mesmo o time do Tedesco. E é o Katsu. Da família Tedesco. E é o Katsu. E aí, meu velho, assistiu o jogo? Olha, meu Deus, eu assisti e vou te falar, rapaz. Matinê do Verdão. O que você fala, eu assino embaixo, sabe? É sofrível, aquele banana. Aquilo ali não pode ser treinador do Palmeiras, pelo amor de Deus. Banana não. Deixa ele falar, deixa ele falar. Ué, ele quer falar, deixa ele falar. Mota, pelo amor de Deus, você vê o time do Santos, né? A molecada toca bola, envolve. Paga pau mesmo, viu? Também tá bem. Agora o Palmeiras não tem padrão de jogo. Pelo amor de Deus, deram um carro 1.6, não é 2.0, não é nada, mas é 1.6 na mão de um cara que dirige 1.0. entendeu? O cara é um puta de senso, não dá certo não, cara. Pelo amor de Deus. Eu não. Ouvinte tem a opinião dele, ué. Deixa ele falar. Ué. Cara, pelo amor de Deus, não dá. Esse cara, no Palmeiras, olha, eu espero que é só até o Campeonato Paulista. Entendeu? Eu ouvi falar, tá? Eu também ouvi falar, eu ia até te contar, mas... O cara nem falou o que era, velho. Mas eu tenho, fala, fala. O nosso aí... O que é? Diz que é Campeonato Brasileiro, esse diretor aí... Matos aí, tá? Diz que praticamente, entendeu? O Campeonato Brasileiro, o treinador do Cruzeiro vem pra nós. Ó, a informação que a gente tem... Deverasmente seria um prazer... A informação que eu tenho... O Oswaldo tem um prazo que precisa no Palmeiras. Essa é a verdade. O prazo é o seguinte: ele precisa, no mínimo, chegar na final do Paulista. Se ele ganhar. E se chegar com um time pequeno e não ganhar, ele cai também. Quem tem prazo é leite, viu? Eu tô falando sério. Eu acho que a batata do Oswaldo de Oliveira já tá assando aí. Faz tempo, e o momento crucial vai ser esse jogo contra o São Paulo daqui a duas rodadas. Olha, mano. Começa. Você deve ter também alguma informação e eu acredito. Eu acho que se ele perder realmente pro time do São Paulo, a coisa começa a degringolar de tal forma. Se não cair, balança feio. É, isso. É isso aí, mano. É. Balança feio. E não, mesmo ganhando São Paulo, mano, se também não chegar na final, também eu não sei não. Eu acho que caiu, hein? Pô, mas o Campeonato Paulista mas é Portugal. Eu acho assim, Portugal. Se ele for campeão, o que vai mudar Portugal. No trabalho dele, campeão, Domênico? Campeão. Se ele for campeão paulista. Então vamos lá. Vamos lá. Ele vai continuar sendo ruim. Calma. Vamos lá, por partes. O time do Palmeiras, ele precisa de um título. Tudo bem, é um time novo. É um time novo. Só que o time novo foi dado a ele há muito tempo. Não venha com conversinha furada de que não dá, que não... Tá treinando com um time pequenininho aí, ó. Um monte de coisinha braba aí. Pra ganhar, pra pegar confiança, não importa. Eu acho que o Campeonato Paulista, um time grande como o Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, eles têm que ter. É obrigação chegar na semifinal. Obrigação. Tô errado, Benjamin? Mano, por favor, me corrija. Obrigação de chegar na semifinal. Esse campeonato, essa fórmula que fizeram aí, é pro time, os times saírem campeões e suas chaves, pegarem times pequenininhos e chegarem os quatro na semifinal. É obrigação. Não tem conversa. Não chegou, tchau. Pega o boneco e cai fora, fio. Não dá. Não dá. Ele perdeu o do ano passado. Não importa. Ele perdeu. Então, e aí. Se tivesse ganho, ele seria bom? É ruim, Portugal. Quem, mano? Foi ele que perdeu pro Ituano. Acho que foi. O Palmeiras perdeu pro Ituano. Ô, Dodô, e o Palmeiras, se passar, pega o Botafogo do Ribeirão Preto. Hoje. É a mesma chave. Pega o segundo da mesma chave. Os melhores. Tá, entendeu? O português tá com 10, eles com 12. O Alusa e o Botafogo. Veja bem. Como diria, né? Veja bem, é complicado. O Palmeiras pegando Botafogo, pegando 15 de Piracicaba. Alusa. Tirando até Alusa. Pegando qualquer um. Tem que passar, não tem conversa fiada. O investimento feito nesse time do Palmeiras é superior mais, sei lá quantas vezes mais que um time pequeno desses outros aí. Venha com conversa fiada. Sem querer cortar seu pensamento, Dodô, e eu não sei se você concorda, entendeu? Do jeito que tá. Se continuar assim, o Campeonato Brasileiro vai ser outro perrengue, por mais que tá com esse time bom. Entendeu? Se ficar com o Oswaldo desse jeito aí, não ganha de ninguém. Não, o único prazer que nós tivemos ano passado foi buscar gol do Santos na última rodada. Pelo amor de Deus, pô. Não dá. Dá medo, dá medo. Mas não vai brigar pra não cair. Eu não acredito que fique entre os últimos. Eu acho que né, desse jeito com o Oswaldo, de sexto, oitavo, essas coisas. Quando eu falei em janeiro que não era legal. Pro ano que vem, podia ganhar uma Copa ou Paulista, não. Eu não ia brigar por título. Mas eu não acho que seja pro ano que vem, Portugal. Vou dizer pra você. Não acho que é pro ano que vem. Acho que um treinador mais capacitado poderia dar um treinador mais capacitado poderia dar mais. O Abelhão. Você queria o Abel? Acho que sim, prefiro, mas muito mais que o Mano Menezes, você queria? Não. Luxo ou Abelão no seu, na sua preferência? Luxo é um cara mais experiente, tudo bem. Poderia até dar liga, porque eu não sei. Eu tenho minhas desconfianças com o Luxo ainda. Juro por Deus. Ô, Dedê. Sei, cara. Eu sou louco em falar. Sabe quem queria ver com o time do Palmeiras? Juro por Deus. Sabe quem queria ver? Eu gostaria de ver o Cuca com esse time. A gente faz trabalho bonito. Ele é muito Cuca, caro, Dodô. Mas não importa, existem coisas que às vezes você tem que abrir mão. O Cuca, por exemplo, ele é um cara que ele é muito bom de formar elenco novo, cara. A gente monta time. Muito bom, Jojo. Aí vai pagar um milhão de dólares de dinheiro. Mas eu não tô dizendo que vai pagar um milhão, vai pagar meio milhão, vai pagar 500. Eu tô dizendo que... Traz o Mourinho, então. Não, vocês não estão entendendo. O que eu quero dizer é o seguinte... Quem é que eu gostaria de ver? Não sei quanto custa, quanto que é, quanto que deixa de ser. Não quero saber. Vocês estão me perguntando quem é que eu queria ver como treinador do Palmeiras, ué. É isso que vocês estão perguntando pra mim. Prefiro muito vezes, ó, um milhão de vezes o Abelão do que o Oswaldo. E o Cuca é bom pra caramba, eu acho. Cara, ele monta time, faz jogada. É minha opinião. O Cuca é um dos melhores do Brasil, treinador. De ver jogo, de ler leitura de jogo. Você quer complementar, falar mais alguma coisa? Gosto, Oswaldo. Olha, o que o Domênico fala, eu falo a quem eu trabalho também, né, o pessoal aqui que eu trabalho num banco aqui, entendeu? Inclusive, a semana passada, esse banana do Oswaldo me fez vestir a camisa do Santos, entendeu? Que eu apostei com o meu colega aqui, que também é grande do Santos. Você perdeu? Boa, aí, Rogério. Você perdeu? Só que é o seguinte, essa do Santos eu visto com uma traseira. Aquela outra lá, que parece um despertador antigo, aquilo ali dá câncer de pele, aquilo ali eu não uso. Entendeu? Mas essa daí do Santos não tem problema. E assim, o que o Domênico falou... Aqui já tiveram dois também, entendeu? Que já vestiram, fica tranquilo. Exatamente. E outra coisa, Sombra, agora falando de São Paulo só um pouquinho. Vai, Sombra, vai sim, é deles que é fácil, é gostoso ganhar dele na Libertadores. Fala aí, Domênico, não é bom? Agora você é bom, é muito bom. Agora é fácil, velho, moleza. É uma moleza desgraçada. Vai, Telezão. Por partes. Libertadores é nós. Vamos falar de Libertadores, é nós. Vamos falar de Libertadores com quem arrancamos a cabeça de vocês duas vezes, não importa. Então vou falar de Libertadores com quem ganhou e quem ganhou também. Mas quando tava nós e vocês, vocês não ganharam. As duas foram nos pênaltis, Mané. E só que segue o jogo, sem falatório. Tá certo, Tedesco. A gente bate o pinguelo na tela dele e já tá bem. Tá certo. Ele foi patriado pro lado da vida. Que mais não vai ganhar na Libertadores. Depois a gente pega a fórmula aí com vocês, tá bom? Não precisa não. É só jogar um pouquinho, vocês dobram pra ir nos bolsos fácil. Então tá bom. Amigo, olha, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Agradeço, tudo de bom, valeu. Eu boa ligação a sua, viu? Eu escuto vocês há mais de 10 anos, entendeu? Eu não tenho palavras pra dizer o quanto vocês são importantes na nossa vida aqui fora, entendeu? Vocês assim valeu, são pagáveis. Hoje eu já saio daqui, entendeu? Infelizmente eu tô aqui preso no banco, ainda por causa do meu, porque essa maravilha desse rodízio, então eu fico até azul. Então chupa, trouxa. Fica preso aí, vai sair daí. O revanchismo. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto, deixa eu falar aí. O rádio tem dois canais. Um fala e o outro escuta. Então ouve agora. Toma um cartão amarelo pra você. Bora, só amarelo? É barato, hein? É, você puxou o amarelo dele, amigão. Valeu. Não, mas isso aí, esse juiz é comprado, cara, da vetura, igual as coisas. Então chupa. Chupa, ó. Manda o saque @energia97.com.br. Apito amigo do juiz, uma vergonha. Uma vergonha. Vai, tchau. Vai trabalhar lá, o Mané. Vai. Aproveita e manda um e-mail pro saque da FIFA pra reconhecer o Mundial de 51 também. Já tá reconhecido. Começa com conversa piada. Eu vi no site aqui. Esse é o momento sem parar, a sequência sem parar no estádio 97 com três ouvintes na sequência. Falou no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar. É. Coitado, teve que vestir a camisa do peixe. Alô. Alô, calma, gente. Quem ri por último ri melhor, hein, gente. Ou não entendeu a piada. É, né? Não adianta ganhar agora que não vale nada. Quando ganhar mesmo, vai valer as quartas, semifinal. É, alô? É verdade. Alô, quem fala? Quem fala? É Marcelo. Ô, Marcelo, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem. Marcelo do que é o nome completo? É Marcelo Boero de Souza e Silva. Boelo. Boero, com R de rato. R de rato. Boero. Rato. Isso, mesmo. E tá certo? E quantos anos você tem? De rua. 29. RG... 2.9, hein? Presta atenção, 2.9. Hoje, RG, não. Hoje, que você vai passando Isabel no final de semana. Vai? Não, quem tá louco? Vai estar em Barcelona. Qual que é o nome dele? Marcelo Boero de Souza. Boero. Boero. Ah, não, eu paguei hoje, velho. Tava atrasado. Quem que tava atrasado? O boereto do banco, eu tive que pagar hoje. Sim, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. É realmente sensacional. Não. Já saiu, não sou nem rir, né? É. Se você rir, eu vou te jogar no bueiro. Ah, sim! Salva a hora! Boa! Vai. Mais óbvia, mas Marcelo, melhorou. Põe na abertura. Bloco 3, essa. É, bloco 3. É. Ô, meu velho, qual que é o bairro que você mora aí? Eu moro no melhor bairro de São Paulo, na Moca. Morca, ah, mais ou menos. É, Moca menos é nós. Também, né? O mano comanda a Lavara. Eu morei na Caçandoca. É Moca. Ah, mano, a Caçandoca é pertinho de casa. É, perto ali da pizzaria do Ângelo. É, ele nunca melhor foi. Pizzaria de São Paulo, 9 anos consecutivos para aquela. Mas é revista. Boa a pizza mesmo? É uma delícia. Você isso, chega lá, você pode comer no balcão. Tudo bem, mas eles podiam mandar. Por causa da hamburgueria. Mas se realmente é boa. Já mandaram vários. Hoje eu não lembro. Eu não lembro mais. Hã? Eu não lembro nunca mais. Nunca mandaram aqui. Mandaram sim. Eu não lembro. Mandaram ainda mandaram. Você lembra, Bá? Opa. O Bá, que era a produção, falou que chegou. Mandaram sim, senhor. Mas podia mandar da hora de mandar no Toré. Porque faz tempo. O cara nem liga pra nós. Faz tempo. Depois deixa de merchan também. Podia mandar as 5 pizzas. Ah, mandar toda semana. Os caras falam toda semana, pô. Tem que mandar pra todo mundo agora. Manda aquelas pizzas de calabresa. Pizza de azeitona, viu? Não, azeitona não. Lixo, não. Ah, não. Azeitona, Domênico. Como é que é? A especialidade é pizza de maravilha. Palmito, ervilha, calabresa. Palmito é bom. Quem põe ervilha numa pizza, gente? O Sombra tem razão. Quando uma vez ele vem ao microfone e fala assim: portuguesa tem sabor, é mussarela e calabresa, acabou. Não, marguerita também. Que marguerita, que escuro de Natal. É o Sombra, pergunta pro Sombra. Marguerita é gostoso. É legal, mas não inventa. Pergunta pro Benjo. Palmito, por favor. Entendi. Ele não come, ele só come mussarela. Entendi. O que ele falou? De búfala. Do que você come lá, Benja? Ah, eu vou te falar, as pizzas que eu gosto. Eu gosto de mussarela. Benjamin gosta de leite de búfalo. E eu gosto de atum com mussarela. Essas atum é boa. Atum é boa. Essas pizzas que começam. Essas pizzas que começam a inventar muito que eu não gosto. Também não. Também não. Inventa, com milho. Começa a inventar, ah, velho. É, pizza frango com milho, com não. Essa é boa. Boa. Outra coisa também legal. Aqui, ó. Milho. Presta atenção. Você que tá em casa aí. Olha, você que tá em casa, que quer ser chefe de cozinha. Milho, milho. Presta atenção. Milho só é bom quando você faz pipoca. Só, acabou. Você começa a inventar milho. É crime de milho. Puta porcaria. Vai pro inferno. É bolo de milho. Você nasceu na Casa Verde. Você jogou no Casa Verdense. E daí? Para de ser. Quem tem milho? E milho? Ô, Jojo. Milho que eu como é de pipoca, pô. Fora que o milho sempre volta inteiro, né? Incrível. Não. Ele não processa. Não, você não processa. Deveria fazer a caixa preta de milho, viu? Mas, ó, vou falar pro seu. Suco de milho é sensacional. É bom mesmo. Sorvete de milho é sensacional. Não inventa, não começa a inventar. Ô, velho, eu quero curar o do Domênico. Vou te dar uma muqueta já na sua velha. Vem, adoro violência. Não, vem aqui. Você vai ver só. E bate. Você não vai gostar muito, não. A espiga de milho. E mostrar o tamanho da espiga. Eu quero ver, mostra, quero ver. Mostra, mostra, mostra, mostra. Ah, quer dizer que é homossexuais que nessa mesa. Do cunhado, os cunhados do Domingo. Oh. Eu te trabalho com esse aí, cadê o Milton? Ah, que beleza, forte abraço pra você. Maravilhoso. É, Milton. Que beleza. É sensacional, viu? Viva o peixe, você também é bom pra caralho. Agora o mano tá roubando, tanto merchan que faz. Tá na minha frente. É justamente o que eu faço, eu trabalho com merchan. Ah, é? Aí, ó, que beleza. Então tá bom, e o time, brother? Por isso, ah, Coringão, até mano. Falhou a voz, nossa. Falhou? Ô, amigão. Oi. Coringão amanhã, 7:30, jogando no Uruguai. Pega lá o time do Cream Cheese, velho. Danúbio. Cream Cheese. É verdade, Cheese, né? E aí, mano, assusta? Não assusta não. Se até o São Paulo ganha de 4-0, obrigação lá. Nossa, é que isso? Até o São Paulo? Como assim? Tá certo, alô, tá jogando mal. Não é parâmetro pro grupo. Parâmetro pro São Lourenço. Olha, mas o Corinthians também é especialista, hein, velho? Em às vezes entregar um ponto que não precisava pra algum adversário fraco. É. Ó, eu não sei não, cara, mas... O fraco do grupo, que convenhamos, é o Danúbio. A questão de casa, no caso, é... A questão de casa, no caso, é foda. Mas, desculpa. Ô! É ganhar, mesmo sendo fora de casa. Ó, amigo, ó, o Corinthians, cara, na boa, eu não aposto que faça 6 pontos contra o Danúbio, não. É porque o estádio vai ser mais acanhado, não é o estádio acanhado. O fiel da balança vai acabar sendo pequeno. Tem time, Domênico Gato, pra ganhar lá e ganhar aqui. Mas muitas vezes, quando você já tá com uma certa vantagem, você acaba acomodando um pouco. E muitas vezes você acaba, talvez, cedendo um empate, enfim. Eu não acredito que o Corinthians possa fazer 6 pontos contra o Danúbio, não. Faz sim, mano. Não sei. De alguém, eu espero que faça. O Danúbio vai tirar ponto. É, então. Esse alguém, espero que não seja o Corinthians, mas... Mas quem você acha? Por enquanto, quem tem mais chance é o Corinthians, que ainda tem 2 jogos contra o Danúbio. O São Lourenço e o São Paulo já fizeram um cada um, né? É, então. Corinthians ele é, vai ter agora... porcentagem maior agora, do Corinthians. E o Corinthians ele dá uma vantagem, porque pega o Danúbio lá e depois já joga novamente contra o Danúbio aqui em São Paulo. Então se ganha lá... Os diretos do grupo já ganharam, então o Corinthians também tem obrigação de ganhar. Não, a obrigação é até a página 2, né, amigão? Também acho que o Corinthians ele é mais time, concordo plenamente, mas o Corinthians ele tem que mostrar o favoritismo dentro de campo também. Tá mostrando, o Corinthians tá jogando bem, o time do Corinthians aí tá encaixadinho. Quando um não pode jogar, aí o outro que entra, aí o reserva imediato tem mandado sim. bem, como é o caso do Danilo quando entra, enfim. Amanhã o Corinthians, ele teoricamente vai pra campo com o que tem de melhor. A não ser o Renato Augusto, que ainda é dúvida. Mas fora isso, amigão, e o Fábio Santos que também tá lesionado e daqui a pouco tá voltando. Mas o Corinthians, ele vai com força máxima, amigão. Tem tudo pra ganhar. Eu concordo, mas... Vamos torcer pra que ganhe. Todo mundo analisa o Corinthians na forma positiva, não, mas se ganhar fora e ganhar 4 pontos do sexto pra disputar com o Danúbio, já é o líder do grupo e tal, mas isso acontece justamente com o contrário, não querendo ser pessimista, até porque é meu time do coração, mas e se dos 6 pontos disputados ganhar um? Aí já não tem mais aquela unanimidade que todo mundo aí cumpre, tem. Mas, ô amigão, esse lance aí de, tem que vencer jogando fora, isso aí não faz parte da Libertadores, não. O bom resultado na Libertadores é você buscar um empate fora. Tudo bem, se ganhar, óbvio que é melhor. Mas um empate você não pode descartar como um bom resultado. E no mata-mata até perder de pouco. Libertadores, Libertadores isso é um baita negócio, gente. No mata-mata você vai lá, perde, talvez fazendo um gol fora de casa, por uma diferença mínima, é bom pra caramba. O Corinthians no mata-mata que foi campeão em 2012, empatou com o Emelec, empatou com o Vasco, empatou com o Boca fora. Sim. São 3 empates que são considerados vitórias, ou pelo menos, ainda mais no mata-mata com gols, que foi o caso do Boca, foi bem vantajoso pra nós. Concordo plenamente. Eu acho que esse negócio de ficar, tem que buscar a vitória fora, não sei o quê. Tem que buscar a vitória fora quando você perde um jogo idiota dentro de casa. Ô mano, sabe que... Senão o empate é um baita resultado. A Libertadores, eu acho o seguinte, que ela tem até um sistema que é, na minha opinião, meio injusto. Às vezes você pega um grupo, você faz ponto pra caramba, tem o privilégio de definir todas as partidas em casa e você não mediu legal a força. Por exemplo, São Paulo, ano passado, ele jogou a fase de grupos contra o Galo. E depois ele caiu no mata-mata. Passado ou retrasado? Retrasado, Sombra. Ele caiu de novo contra o Galo. Jogou e foi eliminado, mas pegou um puta adversário forte. O Galo pegou... Às vezes quando ele faz um monte de pontos, vai conseguir sair em primeiro, e no cruzamento pega um puta de um time broca. O Boca, o grupo dele não tem ninguém, Sombra. Mas o Boca vai fazer todos os pontos. Que fizesse mais pontos, Eu acho que tinha que ser sorteio. O Galo deu surra no São Paulo, na Libertadores em 2013. O 4-0 que eles meteram não foi anormal, tanto que foram campeões. É, mas teve um jogo São Paulo e Galo aqui, principalmente aquele do Morumbi, parece que o Lúcio foi expulso. Jogo, não foi? O decisivo. O Lúcio foi expulso no jogo da ida e colocou o São Paulo no mato. Porque o jogo tava bem equilibrado. O Lúcio e o Ademilson, que perdeu no mínimo 2 gols feitos. O São Paulo tá jogando melhor que o Atlético naquele jogo. No primeiro. Mas Libertadores, cara, é difícil, velho. Todo jogo o Galo foi o melhor, não adianta. Quando o time tá bem, quando tem mais competência, a sorte ajuda. Tem jeito. É verdade, ninguém é campeão da Libertadores só com sorte, já tá jogando bem, né? É claro. Ô Marcelo, grande abraço pra você, obrigado pela audiência, tudo de bom. Obrigado, Sombra. Obrigado, igualmente. Tem como fazer um merchanzinho? Tá valendo ainda? Pode, fala aí. Sim, diga. Então a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano maravilhoso. 3 dias úteis pra retirar aqui na Paulista, 1439, tá bom? Tá ótimo. Queria mandar um abraço pra todo mundo que tá mandando mensagem aqui no WhatsApp, pro Felipe, pra Suzy, pro meu irmão Eduardo, pra toda a galera da Band que trabalha, que escuta também o estádio. Boa! E um abraço pra vocês, são sensacionais, sou ouvinte desde quando eu tenho 29, desde quando eu tinha 15 anos, só tava na escola, né, vida boa, né, que volta mais. E crescemos ouvindo vocês são os formadores de opinião e parabenizar por todo o trabalho de vocês. Beleza. Do Ben, do Mano La Fox também. Muito obrigado. Valeu. Manhã da energia, o Portugal fazendo muitas fotos de brim. Obrigado. E é isso aí. Valeu, parceiro, tamo junto. Valeu, cara. Um abraço. É nóis, um abração. Essa foi a sequência sem parar de 3 ouvintes, agora eu vou falar do sem parar. Essa santa ajuda no dia a dia para economizar tempo e facilitar os pagamentos. Você sabia que agora você pode pedir e pagar táxi usando o aplicativo Sem Parar Táxi? Você chama e paga o táxi com um único aplicativo, sem precisar usar dinheiro ou cadastrar o cartão de crédito. É o Sem Parar com você até no celular. Baixe agora mesmo, é grátis. Vai pro jogo? Vai com o Sem Parar Táxi. Vai comemorar com os amigos? Use o Sem Parar Táxi. Sem parar, sempre com você, em todo lugar. Que beleza. Ô Sombra. Diga, mano. Pode passar uma informação rapidinho aqui? Passa. O São Paulo tá liberando ingresso duplo aí pro jogo do Morumbi na Libertadores aí contra o São Lourenço. Aí, você é, viu? Mas é assim, calma. Tem sim, é verdade, mas... É pro setor da arquibancada amarela. É, tem isso, exatamente. Então como que funciona o negócio? Até passaram um comunicado. É. Quem comprar ingressos para a arquibancada amarela, setor família tricolor, poderá levar um acompanhante sem custo nenhum. Você poderá escolher entre parentes ou amigos, quem você quiser. Você paga um ingresso e leva outra pessoa no, na faixa. No dia do jogo, é só se dirigir até o portão de acesso com o seu acompanhante, apresentar um ingresso eletrônico ou o seu cartão de sócio torcedor. A iniciativa também é válida para quem já adquiriu o pacote dos três primeiros jogos da Copa Libertadores e para sócio torcedor. A promoção é válida somente para o torcedor que adquirir o ingresso online, entre aspas, entre parênteses, está escrito ingresso inteiro. Não perca tempo, corra, adquira, entra no spfc.com.br e garanta já o seu lugar. A direção de São Paulo, numa decisão de extrema agilidade, 48 horas antes do jogo, lança a promoção. Mas porra, antes tarde do que nunca, gente. É, você também cobra demais. É. Dá tempo do cara comprar e convidar alguém. O cara que pagou, Motinha, o cara que pagou aí 120, então, tá certo? Ele já vai poder levar mais alguém, tá, ou seja, 60. Vai sair 60 cada ingresso. É, o cara que comprou o pacote dos três primeiros jogos, ele gastou aí em torno de 100 reais aí pra... 110 reais aí pra assistir os jogos. É. Vamos arredondar aí pra 35, tá certo? Não, só queria lembrar. É, que... cada ingresso. Mas é que tá assombrado. 35 conto cada ingresso. Se o cara levar um acompanhante aí, vai pagar 17 pau cada ingresso. Mas esse comunicado. Tá escrito aqui ingresso inteiro. Ué, mas então, se é válido vale pros três primeiros. Não, é, mas peraí, você não tá entendendo. Se é válido pros três primeiros jogos, como você acabou de citar aí. É. Não, quem comprou o pacote. O cara que comprou. É isso que eu tô falando. O cara que dividido comprou o pacote. Dividido dá 30 reais. Se você dividir aí, arredondar pra 35 reais cada ingresso, tá certo? Ele pode levar acompanhante, vai sair 17,50 cada ingresso. Exatamente. Muito bem. Esse comunicado é de quando? Sócio torcedor. De hoje, de agora. E o jogo? O jogo quarta-feira. É depois de amanhã. Então, tá bom, velho. Dois dias, velho. Eu sei que eu fui irônico. Só que o jogo contra o Danúbio faz amor, quantas semanas na voz? Vai 3 semanas. Paz e amor. Senhor. Sim, mas é que tá, velho. O Carlos Miguel Aidar, ele tá indo aos poucos. Ele primeiro foi lá no CT, fez as pazes com o Muricy. Agora ele foi lá e corrigiu o erro do ingresso. Tá querendo fazer as pazes com a torcida. É, tá vendo? Colocou panos quentes. É. Põe a lata de óleo em pé, Sombra. Eu também não gosto. Semana fora da mídia aqui, fica tudo bem, gente. Também não gosto do cara, Motinha, mas ele tá indo bem. Nessa semana, pelo menos, tá certo? De sábado pra cá, tá fazendo certo. Tá indo bem em termos, né? Estádio 97, oferecimento de BV Financeira. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Sabe quem chegou aqui? Quem? Jorge Carmelo. Olha aí, que alegria. Boa noite a todos. Tudo bem com você, RG? Ó, parabéns pela viagem, hein? Que obrigado. Se aproveite bastante, tá? Tá chegando, quinta-feira. É, o Edmilson tá lá com a Edneia. Já foi pra lá? É, não, ele tá lá. Ele juntou dinheiro aí, foi com a Edneia. Parabéns, Edmilson. Ah, legal. Ele adora a Bolívia toda. Mas você deixou ele fazer um bate e volta só, né? Bolívia? O que tem o Jorge Carmelo a ver com a Bolívia? Foi pra Bolívia. Isso, ele tá lá. Não é, será pra Bolívia, não é? Não, eu vou pra Barcelona. Ah, Barcelona, então é. A promoção é da Bolívia. É, começa com a mesma letra. É, né? Então. Mas ele foi assistir lá um grande clássico da Bolívia lá. Parabéns pra vocês aí. Tomara que você curta bastante, viu? Obrigado. Estamos chegando agora, não sei se vocês sabem, na Páscoa, né? Isso. Exatamente. E aqui na Energia, alegria da cidade. Você concorre todos os dias, adivinha o quê? Ovos de Páscoa. Ao bolo ovo de Páscoa da Energia! Bolo ovo! Como assim? Bolo ovo de Páscoa? Como é que é isso? É bolo, ou é bolo ou é ovo? Não, são os dois. Porque assim, ó, você já se alimenta no almoço e é sobremesa, entendeu? Bolo ovo de Páscoa, exatamente. Bolo ovo. Domênico, você que quer participar, que eu sei que você quer, você quer muito participar. Ah, eu quero, mas lógico que eu quero, lógico. Então é só você ligar aqui na Energia e cantar ao vivo pra gente. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Um bolo ovo de Páscoa da Energia Alegria. Fácil. É, o Edmilson que escreveu a frase aqui, ele deixou pra gente. Obrigado, viu, Ed? Esse Edmilson é muito bom, hein? É muito bom, sabe por quê que é bom? Mas o que é isso que você tá sorteando, Jorge Carmelo? Bolo ovo de Páscoa. Que é como se fosse aquela coxinha, tá certo? É aquela coxinha, aquilo mesmo. um bolo em forma de ovo. Não, de não, não. É aquela coxinha, é. Só que do tamanho do ovo de Páscoa. É um salgadinho de ovo. Nossa, é um salgadinho de ovo, mano. Só que aí você pensa o quê, mano? Ah, o que que tem dentro? É exatamente isso, Motinha. Vou chegar aí agora. Tem um frango. Não, um todo. Não é isso, não. Você quer esnobar nossa promoção? Não, ela vem com um brinquedinho muito legal. Ah, vem com brinquedo. Vem com um pirocóptero dentro do bolo. Lembra daquele? Ah, lembro. Que tinha um palitinho, você girava ele saía. Em duas opções, tá? Nas cores azul e amarelo e azul. Então você concorre aqui e pode ganhar o bolo ovo de Páscoa com o pirocóptero. Além disso, no dia da... É, você tem que ligar e cantar a musiquinha que eu cantei aqui. Além disso, no dia de Páscoa, olha que delícia, nós vamos levar 33 ouvintes. 33? 33, entendeu? Por que 33? Jesus, a gente faz a promoção Páscoa, toda amarradinha. Lógico, o pessoal católico. Então, 33 para conhecer o lugar onde Jesus nasceu. Ali no Jardim Belém, na Zona Leste de São Paulo. Então você vai conhecer ali todos os cômodos que ele ficou, tudo bacana. Cômodos? Exatamente. Cômodos. É, ele ficou numa caverna. Três reis magos vieram pela radial. Não, e chegaram lá, foi super legal. Exatamente. Chegaram bem, tudo. Essa promoção de Páscoa aqui da gente, tá? Eles foram de metrô, foram pela de carro. O quê? Os três. Tá a pé, né? A pé? Até porque hoje em dia na Zona Leste o jeito mais rápido é a pé ainda. Também. Acho perigoso. Aquela época não era tão. Com o ouro, o outro vocês um querem... chegou sem o outro. Você eu vou separado na Rádio Leste e passou os três reis. Não, com a arquinha, já pensou? Um levou mirra, né? O outro. Eu já não lembro o resto, mas eu lembro que um levou mirra. Ouro, mirra. Tem que ter uma arca, mas... É, não sei. Enfim. Ah, esses devem ter usado ciclovia. Do ouro no chão, RG. Do ouro no chão. Ciclovia. Eles usaram ciclovia. Ciclovia, no meio da chuva. Aí, olha só, tem outra... Ô, Sombra, você que manda aqui, você que ajuda a gente, tem outra promoção, eu guardo para outro dia ou vou para a tradução do dia? Vamos para a tradução? Então vamos para a tradução do dia. Vamos para a tradução do dia. Olha aí. O bar, obrigado, chegou até o três reis magos, do Bolovo, ó. Olha o Bolovo aí. É esse mesmo, olha esse, aí, é, Bolovo. É esse mesmo. Bolovo tá aqui, ó. Muito obrigado, meu amigo Alegrete, já mandou aqui, o Bolovo, ó. Bolovo de Páscoa. A gente vai botar depois, vou pedir pro Vilela ali, Bolovo, conjunto com o Edmilson, botar. É preto, nossa, velho. Teve o Baltazar que trazia incenso, o Belchior trazia ouro e o Gaspar trazia mira, tá vendo? Eu lembro muito bem. É, então vamos lá, a gente vai pra tradução do dia, a música se chama Muriçoca. Do Netinho Elicis. Pode soltar aí pra gente, Edmilson. É Domênico isso? Adora isso. Então vamos lá. Muriçoca. Toca. Toca. Toca. Toca. Agora a Muriçoca. Pica. Pica. Pica. Pica. Pica. Pica. Sucesso! Sucesso! A tradução do dia, Muriçoca, pra você curtir aqui, Carlos. Mas cadê a tradução? Não, é isso, porque a música repete oito vezes isso, então eu preferi fazer uma vez. Vamos de novo, então, vai. Vai. Muriçoca, toca, toca, toca, toca, toca. Agora, hein? A Muriçoca, pica, pica, pica, pica. Agora vem. Sucesso! Sucesso! Olha aí. Tradução do dia aqui pra você, Netinho Elicis. Olha que bacana, hein, Domênico? Fica a dica aí pra próxima festa, você conta aí o Netinho. Essa música... A primeira tradução do português pro português é sensacional, né? Não, porque às vezes fica a dúvida, né, Sombra? Porque você vê que é muita gente falando, né? O cara fala junto com a... Cara, então, às vezes... tem razão, viu? Hã? É tão absurdo isso. A letra que você fala assim, não é possível. O cara é melhor traduzir pra melhor traduzir. Exatamente. Então amanhã, Sombra, eu venho com a promoção porque você merece trabalhar aqui na Energia. Amanhã eu vou divulgar. Sensacional. Boa! Obrigado, gente. Um beijo no coração. Valeu, valeu, valeu. O Carmelo foi embora. João, mas eu queria perguntar pro Aguinaldinho. Aguinaldinho. Fala, menina. Você tava ouvindo o programa agora ou não? Eu sempre ouço vocês. Você cantaria essa música da Muriçoca pro Domênico? Só a segunda parte. Pro Domênico. Só a segunda parte. Olha, eu respeito aí, hein? A Muriçoca pica, pica, pica, Domênico, pica. Pica, Domênico, pica. Pica, pica, pica, pica. Ai, ai, ai. Não, pai, é brincadeira, menino. É a Muriçoca. Você sabe o que é Muriçoca? Então faz a primeira vai, parte. Cabeção. Dele, é? Não vai, cabeção. A Muriçoca, pica, pica. Vai não vai, vai bater. Apanhar. Para. Vai. Se é pra bater, deixa eu ficar de quatro. Não vem bater assim, não. Não vem me bater assim, não, que eu não gosto. Fala que chegando. Valeu, Carmelo. Valeu, Aguinaldo. Até mais. Valeu. Estádio 97, oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom, Engove, pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Seu medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo, não sabe? Então, ele é o recordista dos 50 metros livres, dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, rápido, mais rápido mesmo, é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro, é só passar lá e pronto. Você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais, nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI Bate Pronto móveis, veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas, para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar vistoriador passar na oficina, nada disso. Muito mais inteligente, não é? Com o HDI é assim, de bate pronto. E não esqueça, com o HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, que também tem oferecimento da Polo Ar, mano. É isso aí, Sombra. Quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lado especial. Esse é VIP e eu recomendo, hein? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Vou te falar. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, deveriam implodir a Estátua da Liberdade e colocar uma estátua sua no lugar, segurando um ar-condicionado apontando para o norte, tá certo? Só o controlezinho assim na mão do cara, mano. É da hora, mano. Ô, amigão, acessa aí poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do mundo. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigão. Perfeitamente. Oh. Um abraço aí pro Jeová Santista. Tá feliz demais com o Santos lá no Separar, viu, velho? Eu ia perguntar se o Jeová não tinha me mandado um abraço hoje. Mandou. Ah, bom. É nóis, Jeová. Together, velho. Brincadeira. Oh, mandar tá um abraço. Demais. Só dá nós. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Renan, lá do Espaço Casa Verde, lá palmeirense doente. Renan. O Enzo também. É um menininho aí que é palmeirense também. Um grande abraço aos dois aí. Isso mandar aí. Um beijo pro Mário. Pra quem? Mário. Que Mário, menina? Aquele. Ah, olha. Olha, quem também ouve o Estádio 97 e sempre nos dá um apoio muito legal é o Marcelo San Giovanni, lá da Federação Paulista de Futebol Society. Grande Marcelo. E ele tá trazendo ao Brasil o Campeonato Brasileiro de Xadrez nas categorias sub-8, 10, 12 e 14 anos. Legal. Xadrez, olha. Ó. Também categoria absoluto e feminino. Então, quem tiver interesse em saber do campeonato de xadrez, né, garotada boa de xadrez, legal. Entra no site FENAC 2015, FENAC2015.com.br. Vai estar jogo xadrez. Festival nacional. Olha, se eu trouxer, o filho dele aqui pra jogar com você, se jogarem 10 vezes, você toma 10 pau. Ah, eu acredito sim, ele é federado. Né? Menino é bom. Ah, pode ser. Mas acho que uma eu ganho dele, hein? Ó, Aguinaldinho. Fala, menino. Se você jogar 10 vezes com o Domênico. Eu tomo pau 11. Ó, um abraço pro Careca que está mandando mensagem, é um amigo meu, produtor. Beijo, Careca. E não é a do Domênico. Tá certo. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Já tivemos o primeiro fechamento hoje do resort, que ganhou direito a ser estranho no Ninho. Sim. Hugo Lisboa. Aê! Hugo Lisboa. Boa! Já fechou o resort. Foi o primeiro a fechar o resort hoje a partir das 6h34 e ganhou o direito de ser estranho no Ninho. Os anõezinhos lá trabalhando pra caramba. É isso aí. Quem é a camiseta do Estádio 97 RG número 2? Ah, simples. Thales Vinícius Teixeira Mesquita. Boa, Thales! Ganhou com o apoio da Fit Camisetas, fitcamisetas.com.br, Fit, o parceiro do seu evento. Todos que ligaram também ganharam os bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. 3031-2288. Esse é o telefone dos bonés Vista Aérea. Amanhã tem mais Estádio 97, oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados. Você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo é ser um nome construído com história. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E engove, vai pra balada,